trabalhava numa UTI, então eu tinha que aprender como é que era feito o estrago, porque na cidade onde eu trabalhava rolava facada demais, cara. Demais. Que Estava tendo isso? uma epidemia de facada. E. É a faca 2019. E cara, tem uns tutoriais bizarros na internet que ensinam a dar facada nas pessoas de uma forma que elas não gritam. É doentio, assim. Tipo, galera que esforça. Ah, isso você me lembrou o Senhor dos Anéis lá, Assunto leve, né? Vamos começar. Vamos começar leve Estamos hoje. bem, né? Então, me lembrou o Senhor dos Anéis lá, o Saruman, na hora que o Grima dá uma facada nas costas dele. Aí ele faz só um meio assim, né? E aí o Peter Jackson pediu do Christopher Lee. Não, que ele queria que ele gritasse e tal, né? Tivesse dor. Aí o que eu falei falou: não, não é assim que alguém tomando uma facada faz. Não é esse som que alguém tomando uma facada faz. Não, mas faz o que você falou. Aí o Christopher Lee, ele é veterano da Primeira Guerra, né? Aí ele, tipo, não acredito, eu sei como é o som de alguém tomando uma facada. Se eu não me engano, ele foi um espião britânico, cara, da Segunda Sim. Guerra Mundial, cara. Tipo, Pois é. É. ele trabalhava com inteligência, o K4, e eu tô ligado na história aí, cara, tô ligado. Muito Tipo, doido. lá no Krav Maga você aprende primeiro a dar a facada para depois aprender a sair. Magá é uma vergonha, tá ligado? Mas, Mas dá cara, mas aí. mas o lance é que a porra de facada, bicho, não, quem quer dar uma facada em você, ele vai acertar. Pode ficar tranquilo que ele vai te sair, cara. Eu gosto, não, eu lembrei de um negócio, cara. Eu gosto que na aula eles aprendem, olha, se por acaso você não conseguir tomar a facada, não tira, deixa no ar e continua brincando. É, acabou de namorar. Podcast, o podcast do Pata Rachada. Hoje a gente vem falar com esse clique titubeit, que eu ia falar. Esse título clickbait que vocês estão vendo aí. É possível separar os artistas da obra? Não sei, será? Fiquem tranquilos que a gente vai chegar em conclusão nenhuma, tá? Já avisando aqui de início. Vai apontar dedo, vai bater o martelo aqui hoje. Entendeu, tá bom. A nossa opinião é verdade hoje. Entendeu? Vocês estão ouvindo aqui, como eu disse no programa passado que eu tava brigado com os dois, eu fiz as pazes com o Matuzinha. Olá. Isso aí, olá. E fiz as pazes com muito contragosto com o Vinizinho. Ele é muito complicadinho. Não faz sentido, eu sou um cara... De boa, meu. Eu sou relecto, tranquilaço. Tranquilaço. E hoje a gente tem a estreia aqui no programa. Eu queria mandar, antes de mandar um beijo para os outros, o outro concorrente, que eu, os quatro concorrentes que eu conheço, né? O Gold Cash, o Caneta e o Alckmin, o Senna e o Vinil na Estante. Então o Vinil na Estante mandou um beijo pra gente, mas a gente veio com o Caneta e o Alckmin primeiro. Já teve o Igor do Senna, daqui a pouco exatamente. O Rio tá aí também, agora. Não, tá... a gente tá em conversações. É que o Vinil eu fico sacaneando eles, que eles ficam roubando nossas pautas. Que teve uma ou duas que caiu igual. Mas verdade. Acho que a gente roubou uma deles também. Mas é, só dar as grandes boas-vindas aqui pro Alex do Caneta e Walkman. E também o Alex do Tylight, cara. Pô, foda pra caralho. Tamo aí, tamo junto. Pô, não tem concorrência não, aqui é tudo aliado, né? Não, é concorrência, metal. Aliado, não, cara. Assim, é que aliado, na segurando no relógio, na cabeça dura. É, na cabeça doida, nada, todo mundo é concorrente, todo mundo quer roubar o lugar dele. Só que, como ele tá lá embaixo, não tá concorrendo com ele, ele não entendeu ainda como é que funciona. A gente é subdesenvolvimento, assim. Eu acho que a prova disso são os caras que eu chamei pra fazer comigo, que são tão subdesenvolvidos quanto eu. Na verdade, eles que me chamaram, né? Me jogaram pra apresentar lá, não sei porquê, mas tudo bem. Boa. Então, foi bem parecido comigo, fica tranquilo, tá? Porque não fui eu que criei essa porra, não. Só pra avisar, eu sempre repito isso. Quem criou tá aqui na chamada e era pra apresentar, mas tudo bem. Deu golpe, deu golpe. Era eu? Não, você foi. Descubra. Começou, mas tem outra pessoa aqui, Vini. Que não é eu, você nem o Alex. Fica aí. Fica, deixa no ar, deixa no ar. Deixa no ar. Presente. Então vamos lá. Vai, Vini, faz o seu trabalho que eu tava com saudade. Ah, tá. Toca a vinheta! Então, o tema, eu acho que o título acaba sendo meio autoexplicativo. Vamos só contextualizar por alto aqui. Essa semana, nosso querido Antônio Araia, querido caralho, né? Mas o moço chamado Antônio Araia, que também faz parte daquela conjunto de rock musical chamado Slayer. Com a galera do Slayer. Slayer. É muita coisa de jovem. Bruno De Luca e Slayer. Eu gosto muito dos membros novos da banda. A galera que agora eu não chamo Slayer, agora eu chamo de Êxodo Série B. É, pois é. Fez um post em suas redes sociais, lembrando que ele ficou sempre conhecido como o cara que canta sobre Satanás, mas é católico e tal. Soltou um post em suas redes sociais mostrando Jesus dando chibatadas no Papa Francisco. Em decorrência das declarações do Papa Francisco, eu também não vou passar por Papa nenhum, não, quero que todos se fodam, mas falando que, incrivelmente, os homossexuais tinham que ser tratados como seres humanos e poderiam casar. Então é isso. Isso foi o grande avanço. E foi um avanço mesmo, é que eu que fico puto com essas coisas. E isso veio uma discussão interna, eu acho que também no Twitter, também não acompanhei tanto, no grupo do podcast falando, cara, como é que vai separar essas coisas? Aconteceu um monte de coisa com a galera do metal aí. E a gente decidiu vir discutir isso hoje sem embasamento algum. E esse foi um dos grandes motivos da escolha desse tema, porque a gente tava de saco cheio de ter que estudar alguma coisa pra gravar. Não que a gente estude muito as outras pautas, mas enfim. Os 15 minutos antes de iniciar a gravação de ter que estudar, a gente queria apolir dessa vez, só porque tá foda. Eu pensei num método de encaminhamento de programa aqui, não sei se vocês, amigos... mas eu pensei em a gente citar alguns acontecimentos e debater a parte deles. Ah, se você tiver aí pauta, se você tiver aí na mão, você falou que não tinha pauta. Eu juro, só tenho o Discord aberto aqui, tá tudo na minha cabeça. Tá, mas se você lembrar de coisa pra gente discutir, beleza, mas... Bem, não, eu quero aproveitar que o Alex tá aqui, não vou começar com Black Metal, senão eu vou começar talvez pelo... O maior evento que teve na comunidade metal. Nossa, me sinto muito lixo falando isso. Mas na comunidade metal nos últimos anos aí, que foi a saudação nazista, né, do Phil Anselmo, que enterrou de vez a carreira que já estava enterrada. Ele tenta retornar aos poucos aí, mas acho que não vai a lugar nenhum. Queria ainda começar. Ainda bem que o rei é um zumbi, né? Um para enterrado, que senão tava. Pois no fundo é. Junto com o filme. Mas o Rex virou zumbi desde os anos 80 já, né? Uhum. Foda. Ele sempre foi, na verdade. Não, ele foi, cara. Inclusive no. Chamando um jabá aqui no Caneto. Eu ia fazer esse falou jabá sobre o Power Metal. A gente falou sobre o Power Metal, cara, e até o Power Metal a gente tava reouvindo os primeiros discos, o Rex ainda existia. Não sei por que ele parou de existir. E a minha teoria é que o Pantera parou de existir quando o Rex parou de existir também, mas aí tudo bem, né? É aí que tá, porque aí os amigos aí do Carnet Walkman foram muito polêmicos e desmereceram o Pantera, cara. Porque eu vou ser aqui enjoadíssimo em falar que o Pantera, pra mim, é a maior banda de metal, talvez depois do Saba, mas ali de todos os tempos, cara. Tipo, eu acho assim... A banda perfeita dos discos do Cowboys pra frente. Vocês falaram, cara, que não são tão... E eu tô nesse podcast só pra só pra fazer a minha culpa de gostar de Pantera. Pois é, porque... Então, eu não sou o cara do Black Metal, que... nada do tipo e tal, mas, cara, Pantera, eu não consigo não gostar de Pantera, cara. É muito bom, cara. Sim, eu acho que do Cowboys pra frente é tudo perfeito, os discos são perfeitos. Sim. Cara, eu desprezo qualquer banda de metal que use bermuda em cima do palco. Ah, não, você vai. Não, mas tem que separar o cara da obra. Não, meu, tu não pode fazer isso com a bermuda dele. Não pode ser assim, cara. O cara pode ser nazista, mas se tiver bermuda, não pode. Estética de palco é importante. O cara com a bermuda suave. O próprio Slayer, que é a banda que a gente começou falando aí no começo, cara. O Slayer começou a usar bermuda em cima do palco, fudeu. Perdeu o cabelo, desandou. É, isso é um ponto foda. Peraí, aí eu vou defender os careca, como assim, né? Isso não pode exigir que... Não, mas é que eu acho que o Kerry King perdeu... Nossa, vou desvirtuar um pouco assim, mas eu acho que o Kerry King perdeu o cabelo e fez aquela... Sansão do metal. Exatamente, e ele fez aquela cara de mal de careca, sabe? Eu acho que ficou muito... Como eu posso dizer? Ele ficou muito caricato pra ser o babacão, sabe? Isso. Sim, é verdade. Perdeu pra caralho, sabe? Verdade. Mas tipo, o Pantera, hoje em dia já não se aceita mais, mas tipo, o Pantera sempre usou, tipo, porra, o Dimebag tem a famosa guitarra de bandeira confederada, né, cara? Sim. Então, tipo assim, apesar das polêmicas do Pantera e do Fiona Apple ser hoje em dia... Sempre foi errado, né, na verdade, tava, né? Tava tudo lá. Não, é, tava sempre ali. Quando, cara, a banda ainda tava rolando, né? O Phil Anselmo, que teve uns problemas de racismo quando eles tocaram na Holanda, no Castle Donington, já teve uns problemas lá e meio que ficou um clima meio chato, mas isso nos anos 90 não era tão em voga quanto é hoje em dia, né? Pois é, mas era, é foda, tipo, parece era que formal, esse cara, né? Ele é meio incancelável, assim, as pessoas estão sempre dispostas a passar um pano pra ele. Então, aí tem dois pontos. Não, mas tem dois pontos aí, cara. O Phil Anselmo, eu não considero ele incancelável, não. É, vou só reforçar uma última vez aqui o jabá do Caneta e o álbum. Tá muito bom mesmo o programa sobre Power Metal. E vocês não falam só do álbum. Quando vocês comentam sobre esse lance do uso da bandeira confederada, tá bem legal a discussão. É, mas, cara, eu acho que o Phil Anselmo, ele... Eu acho que anos 90, boa parte das pessoas era incancelável, sabe? Tanto que tem gente que matou outros, e não tô falando só do Varga, tá? Tô falando de geral, assim. Teve uma porrada de... É, teve vários que foram ter assassinato com fim homofóbico e tal, né? O Session tá aí pra provar isso. Isso, o Emperor também. É, exatamente. Não, o Michael Jackson, sei lá, sabe? Tipo, sim, né? Sim, mas eu acho que, pô, ele fez... Ele depois dessa... Foi em 2015, não foi? Foi quando esse negócio da saudação nazista? 2017? Por aí. Eu acho que de 2016. Então, ele ali eu acho que ele foi cancelado, cara. Tipo, eu vejo a Kerrang tentando colocar ele de volta, ele ainda faz alguns shows com aquele projeto bosta dele pra caralho. The Illegals. Mas o The Illegals, assim, se não fosse o Corona, teria rodado a Europa inteira tocando só o Vulgar, sei lá, que eles estão tocando, né? Ia fazer... eles vieram pra cá, eles vieram aqui pro sucesso, Brasil. Na Alemanha, na Hungria. Eles vieram aqui, o Phil Anselmo tocou aqui com o Illegals tocando o Vulgar's Play of Power inteiro. Mas, e é meu disco preferido do Pantera. Calma! É meu disco preferido do Pantera. E aí tem essa discussão de, tipo, o que fazer nesse caso? Eu preferi não ir e tal, porque já era uma coisa, tipo, evidente. Foi ano passado. Já é banda cover, né? Já é tipo um karaokê. Mas assim, cara, o show lotou, velho. O show lotou, cara. Não foi, tipo, um amigo meu foi, cara, e, tipo, tava lotado, tá ligado? Cara, o Pantera é uma banda, assim, que mexe demais com o coração das pessoas. Eu acho que foi a maior referência metálica junto com Sepultura no Brasil nos anos 90. Então, assim, é meio difícil, assim, julgar muitas pessoas, porque isso faz parte das pessoas. Sim. É, esse é um puta ponto, né, cara, que... Ouvinte, você queria falar? Não, que eu também, né, eu era um fã do Pantera, né, acho que depois do Cowboy Hell foi, tipo, madeira acima, no caso, em termos de som, cara, né, tipo, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi, curioso, então, o Alex tava falando, né, Metallica, então, eu ouvi Metallica, mas a banda que me pegou assim, cara, que me pegou tipo assim, tal, tá ligado? Tu vai ouvir tal, foi Pantera e Iron Maiden, foram as duas primeiras Sim. bandas que me pegaram assim, sabe? Tipo, e aí com o tempo, eu fui, eu ainda acho que são puta álbuns, tipo assim, eu não vou merecer a obra do cara, que é um bagulho fantástico, não entender mesmo. Só que daí foi dando aquela parada assim, tipo, tu vai te educando, tu vai reparando algumas coisas, aí tu manda assim, tipo assim, eu não vou ouvir, vou dar matusa, tá ligado? Tipo, não tô boa, preciso ir no chão, vou ficar ouvindo o tempo inteiro. Então, tipo assim, parasse pra ouvir hoje em dia, babe, deu vontade de ouvir Pantera, é um rolê difícil de ser, mas... Cara, mas tipo... Eu reconheço a qualidade dos caras, tá ligado? Eu fui, esses dias, botei pra tocar e tal, porque a Taga, enfim, que participou aqui, não gosta e tal. Aí eu falei, não, Taga, a gente às vezes fica ouvindo junto no Skype, no Discord, umas músicas, né? Eu falei, não, Taga, vamos ouvir Pantera. E aí eu fiquei ouvindo e tal, pra ver se ela gostava, ela não gostou. É perfeito, velho, é perfeito. Não, então, ela não gostou e tal, mas, cara, eu ouvi, é um bagulho tipo, caralho, mano, é virtualmente perfeito, cara. Tipo, sim, cara. Não tem crítica, cara. E sabe o que é o pior? O Down é bem na perfeição. O Nola é bom, perfeição. O Nola é maravilhoso. O Nola é perfeito, cara, também. Muito bom, cara. Então, e esses dias, um mês passado, retrasado, fez aniversário, o Nola e tal, e eles soltaram uma live no canal deles lá, no canal não, na página do Facebook, o Down. E, mano, tipo, é um CD que tá no coração de muita gente, tá ligado? Eu vi muita gente, tipo, nossa, o quê? Manda minha vida, caralho, isso aqui. Então, tipo... Mas por mais que o Stoner virou meio brega, né? O Stoner meio que saiu de moda, esse Southern Sim. Metal e tal. É, porque teve muita coisa. Pra cá, meio que cansou, né? Eu vou usar um argumento, um papo com o Godoka sobre isso, que é o seguinte, que é a mesma coisa que a gente, que eu sinto uma coisa em relação ao Pantera, da forma que em relação ao Lovecraft, tá? Então, assim, é uma parada que eu reconheço a qualidade dela, eu admiro, gosto do som, tipo, acho uns discos fodidos, assim como acho os livros do cara muito bom, gosto de ler as partes que ele escreve, só que eu não sinto, o que eu vou te dizer, eu não me sinto... Eu não tenho vontade de continuar consumindo coisas assim, ainda mais coisa Sim. nova dele. Eu não vou Down, tá ligado? Não vi o projeto solo do Rex. Porra, não. Tipo. Até porque o projeto solo do Rex é ruim pra caralho, né? Então, muito não ruim. Não tem porquê fazer isso com você mas mesmo. Mas eu não me sinto à vontade consumindo coisas novas deles. Então, tipo, por exemplo, assim, Pantera, admiro, gosto, vou ouvir de novo uma hora ou outra. Tipo, sei lá, uma hora, bateu vontade de ouvir um Pantera, eu vou ouvir. Agora, parada nova dos caras, meu, não vou ficar, sabe? Tipo, não tenho, não me dá vontade, sabe? Não, assim, não é, tem também, essa... Tipo, não... aí, em certo ponto, eu acho que a culpa é dos caras, sabe? Acaba, vou ficar dando moral pra esse maluco aí, sabe? Tipo, não, sabe? Então, eu não consigo. Coisa nova que, tipo, eu não ouviria também um bagulho novo também, mas... É aquele negócio, o que eu já cresci ouvindo, eu não tenho como desgostar. É, já. Exatamente. Eu ouvi o disco novo do Pantera só pelo fator sobrenatural, caso saísse. Pô, vamos esperar. Antes do Anselmo morrer. Aí a gente. Antes do Filipão morrer. O Anselmo já morreu, cara. Só esqueceram de enterrar ele, assim. Aliás, o Anselmo literalmente morreu duas vezes, né? É, exatamente. Na morte duas vezes. Uma pena. O que mostra que Deus não existe. Só prova que Deus não existe. Mais um argumento aqui pra minha carteirinha do ateia. Ou existe. Ou até existe, mas ele não quer dizer que ele seja justo, né? É, ou existe, ele só não ou gosta existe, muito ele de nós. Gosta... Né? Existe e ele é mau. Mas só, ele é mas só um falar uma. O bispo Black Metal reinará para sempre. Acabou o podcast, foda-se. mas sério, só fazer um ponto aqui. Eu falei isso tudo no Pantera, mas eu não consigo ouvir hoje, cara. Isso que eu ia falar. Tipo, me dá um certo. Não é nojo, né? Asco, né? Eu só fico assim, cara, eu não quero, sabe? Mas ao mesmo tempo, se acontece de tocar o Pantera e o Down, os dois, ou se acontece de. Sei lá, eu pego a guitarra, bicho, eu pego a guitarra e vou tocar o riff de Fucking Hellstein, sabe? Tipo, é foda, velho, é um negócio que tá encrustado. E eu continuo achando, se alguém me perguntar, alguém que eu tenha confiança que não vá deturpar isso, mas se alguém me perguntar qual é a maior banda de metal que tu conhece, cara, é o Pantera pra mim. E, tipo, em todos os quesitos. É claro que Metallica e Maiden são muito maiores. Eu não gosto de Metallica. Eu fico muito feliz de ouvir o Denada falando isso na frente de outras pessoas, porque se eu falo pra elas não acreditam. Fico muito feliz de discordar veementemente com tal afirmação. Cara, é que eu acho que o conceito da história do metal. Acho que o Pantera foi um dos responsáveis por enterrar o negócio mesmo, sim. Eu acho que foi um dos responsáveis por renascer, por sinal. Mas aí. É que o Pantera representa pro Alex tudo que ele não gosta do metal, né? Que é metal com groove, sim. Fudeu. Cara, o Pantera foi minha banda favorita ali nos anos 90, mas aí quando eu conheci o black metal, eu meio que reneguei, assim, e nunca fiz as pazes com Pantera. Isso ali em 2001, 2000, eu ainda ouvi alguma coisa de Pantera, mas assim, depois disso eu não ouvi mais. E, cara, eu era fanático mesmo, e tipo, sabe, eu nem sei como descrever a minha relação com Pantera, mas é aquela coisa de pré-adolescência, assim. Era a banda que eu mais ouvia, que eu comprava tudo. E, cara, não faz 20 anos que eu tô de mal com a banda. Então, pra mim, meio que tanto faz, assim. Eu acho que serem uns babacas meio que só comprova que há 20 anos eu tô certo. Mas aí que tá. Aí eu vou fazer um contraponto, puxar um gancho aqui, aproveitando sua participação, que você é o cara do Black Metal. Eu falei que eu não consigo mais ouvir Pantera, tá ligado? E eu paguei um pau, filha da puta, do Pantera agora, né? Mas aí... Mesmo. Isso que eu ia falar, aí tipo, há dois anos atrás eu fui ouvir, dois anos, ou ano passado, não lembro, fui ouvir uma banda chamada Mega, aí eu fui ouvir o disco deles, Exercise in Futility. Cara, esse disco, eu não consigo ouvir, eu não ouço no Spotify porque eu não quero dar centavos pra ele, mas cara, de vez em quando meu YouTube tá lá, cara, porque é maravilhoso, cara, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. A minha história é mais ridícula ainda envolvendo um Guá, assim. Três anos atrás, quando eu vim pra Europa pela primeira vez, eu não tinha muito onde ficar, assim, né? E eu queria conhecer os lugares. Eu perguntei pro cara da minha gravadora, na gravadora do Dylight, se ele conhecia alguém em Krakow, na Polônia. Eu fiquei hospedado na casa do batera, do Kowalski, uma semana, bicho. E assim, fui no ensaio deles, foram super de boa comigo. Você é brancão, né? Ou não? Cara, tem que fazer essa pergunta. Assim, assim, deixa eu passar pano pra eles, pelo amor de Deus, me dá algum motivo pra eu passar pano pra eles. Cara, não, assim, comigo os caras foram super gente finas, assim, e essas ideias. Mas é o seguinte, né? Unguá não é uma banda nazi, não é uma banda racista, não tem nada disso nas letras, nada disso na estética. Mas é sabido que o vocal, o Mikolaj, ele tem ali o pé nos power electronics dele lá, enfim. É um cara meio controverso, mas assim, eu acho que isso não se mistura com a banda, mas com ele eu também não falei muito, assim, mas pelo menos, assim, comigo, o Kowalski, ele foi super gente fina, me tratou super bem, fui no ensaio deles, assim, jogamos futebol depois, sabe, ficamos tomando cerveja lá no campinho lá, porque na Polônia você não pode beber na rua, né, e assim, uma semana super tranquila, tanto é que eu nem sabia disso, fui saber disso, sei lá, recente, né? Essas tretas é recente, né? E aí eu fiquei meio assim, porra, será, né? Porque, porra, não tava sabendo. Cara, então, aí eu vou aproveitar e fazer outra pergunta pra você. Como é que pronuncia? Como é banda, de novo? Unguá. Unguá. Unguá, ele... É, nossa, eu não tinha ideia disso, cara. O Unguá, ele representa muito aquele estilo que vocês também citam no Caneta Walkman, de outra banda que eu passo um pano desgraçado, que é um dos meus justos preferidos também, que é o Dissection, né? Só que um dos meus justos preferidos é o Reinkaus, na verdade. Mas, cara, aquele lance do Misanthrope, sei lá o quê, que é o... Sim. É um niilista com... É um niilista com coisas mais homicidas, né? Na verdade é isso. E como essa galera, eles têm um pezinho ali de, sabe, de, assim, olha, eu tô falando que eu sou isso porque aquela outra palavra tá, é proibido, sabe? Aí você sendo mais conhecido dentro da cena da Ikimeto, isso meio que é assim mesmo, essa galera meio, dessas bandas meio misantropes, sei lá o que, eles têm essa tendência meio, vão pro nazismo ali, mas não pode falar a palavra que é feio? Então, o Dissection eu acho que não. Assim, o Dissection nunca teve muito... Assim, teve uma controvérsia posterior. Você falou do Reincaus, o guitarrista que gravou o Reincaus, o Seth. É, ele é italiano, né? E depois ele foi tocar no Watain lá, o Vataina, não sei como... Que é outro que tem um monte de problema aí. Então, que fala, né? Mas aí e tem é foda, uma foto do Vataina que o Seth, que tocou no Dissection, tá fazendo também uma saudação nazista lá, igual do Phil Anselmo. Tanto é que ele foi até chutado da banda depois. Mas o Yon do Dissection nunca teve esse lance mesmo, não, assim. Ele sempre foi um cara meio que, tipo... Sei lá, cara, o cara pirava em Kimbanda, saca? Religião afro-brasileira e tal. Então, acho Eita. Que isso até é meio contraditório, assim, da sim, parte sim. dele. É, mas... Mas, assim... O Pulso era contraditório também, né? Então, assim, a gente tem que pensar nas origens do black metal. Porque por que o black metal é o gênero que mais tem aproximação com NS e coisas do tipo? Aí você tem que parar pra pensar que, cara, o black metal surgiu como um movimento de oposição ao mainstream do metal. Então é, basicamente, é um estilo de, tipo, sei lá, é contra a modernidade, né? O som sempre foi pro lado mais rupestre possível. Então o black metal é um troço contra a modernidade, elitista, né? Que é tipo, ó, somos nós contra o resto. É um troço meio... Por, né? Então, e se você for parar pra pensar, e tipo, e sempre tem um troço tipo, ah, nós somos superiores, a gente faz uma arte de elite aqui, é um troço nosso, em oposição ao mundo moderno, um troço meio misantrópico e tal. E se você for parar pra pensar, a rigor, esse discurso, ele também se aplica a, sei lá, regimes ditatoriais de minorias que querem governar sobre uma maioria. Sim, sim, total. Mas assim... O black metal sempre também, desde o princípio, ele sempre foi muito libertário. Sempre foi muito, tipo, sabe, gritar Satanás num país majoritariamente cristão é um ato de resistência a isso, sabe? Então é um troço meio contraditório. Mas aquela coisa, tipo, nasce como uma revolta, não vou dizer uma revolta adolescente, mas assim, mas nesse sentido de, tipo, uma revolta contra tudo que tá aí, né? Sim. E aí esse negócio de, tipo, nós contra eles, nós aqui, vamos fechar nós aqui, e aí isso vai, só vai, tipo, bola de neve, né, cara? Isso vai atraindo... A impressão que dá é que os caras tentam ser o transgressor do transgressor. Exato, sim. O cara dá meio que a volta, eu acho. Vai atraindo esse tipo de pensamento, vai ficando extremista até esse tipo de coisa, tá ligado? Então, mas não necessariamente nasceu assim, né? Pois mas eu acho que nasceu... Estranho, assim, porque essa dicotomia no black metal, pelo menos quando a gente para pensar, assim, no black metal que a gente assimila com o black metal hoje em dia, que é o black metal que veio da Noruega, essa dicotomia tá desde o princípio ali, sabe? O Mayhem era a banda do comunista e o Burzum era a banda do nazista. Mas aí que tá... Mas o Mayhem... O Inner Circle lá, né? Que é o... Porque, vamos ser sinceros, o início do black metal mesmo é ali, né? Porque o black metal que a gente tem de hoje vem do Inner Circle, né? Quando a gente pensa no rótulo black metal, exatamente, vem geralmente dessa segunda... O proto black metal, Celtic Frost, Bathory, essas coisas, eles foram colocados em outro lugar, né? Mas até quando a gente fez aquele podcast sobre o Lord of Chaos, quem tava aqui? Acho que o Matusa tava vindo também. Tem uma cena bem interessante, que é bem... acaba sendo bem boba também, mas é bem interessante que dentro lá do escritório do Euronymous tinha lá, se eu não me engano, uma foto do Stalin e uma suástica do lado. Pot. Não, a suástica não era no escritório do Euronymous, não. Era um... Tinha, assim, o Euronymous assinava com a foice e um martelo, tanto é que o show que eles decidiram gravar o álbum ao vivo deles é na Alemanha Oriental, que é o Live in Leipzig. Uhum. Assim, o Euronymous sempre foi um cara alinhado ao regime de esquerda, mas não ideologicamente, socialistas. Ele queria ser do contra, né? Não, ele gostava do poder de destruição que os caras tinham, saca? Porra, várias milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, o que aconteceu no Vietnã, não sei o que, Revolução Chinesa, sabe, é um cara que gostava pelo lado maligno da coisa, né? ele tava do lado certo pelo motivo errado, exato, digamos assim. Exato. Não, e ali o início do... Aquilo aí é 89, 90, tava perto da queda do muro e tal. O que era vendido é que esses regimes aí, eles eram a parte do... era o demônio na Terra, né? Então foda-se, né? Tipo, é o que mais representava eles possível pra eles, né? Então. É, eu não sei como esse discurso chegava na Noruega. A Noruega sempre me pareceu um país muito mais neutro, assim, que sempre soube absorver o lado bom de todas as coisas. O que parece é que eles eram mais conservadores, mas eu... Ainda é, né? É um país muito... Mas cristão. É pelo discurso dos caras também, né? Que foram. Sim. É um país... Mas eles têm um lance eles têm um lance cultural de tentar afastar dessa coisa de... Tipo, num geral, né? Falando num geral, o escandinavo, ele tem uma coisa cultural de tentar se afastar desse lance mais violento, daquela cultura viking, tipo, aquelas paradas agressivas e tudo mais, né? Então eles têm um pouco de tentar se afastar disso, por isso que tu vê hoje em dia são... Tudo bem que o nível de ateísmo ele é na Escandinávia, né? Mas tu vê que são absurdo, né? Países que são conhecidos por serem cristãos religiosos, né? Tipo, pô, a galera lá não queimava igreja de graça, né? Pô. Sim, sim, justamente. Tem essa parte dos caras também. E é por isso que essa galera tinha essa vibe violenta e agressiva. Eles iam contra a forma do status quo que era pregado, né? Era ser pacífico... Essa é uma pessoa mais de boa, bater. Por isso que muitas vezes acabavam agressivos e tendo atitudes assim, descabidas, né? Eu acho que foi o Alex que falou, essa cena também do Lord of Kings mostra muito, eles eram muito rasos também, né? Porque, por exemplo, ainda continua, né? Eles eram uns moleques de 18 anos. Mas ainda continua, eu acho. Pensar que o Black Metal começou quando os caras tinham 15 anos de idade. Sim. Eu não queria dar spoiler, não, mas o episódio do Caneta e Walkman que vai pro ar no sábado é um especial sobre o black metal norueguês de 3 horas. Então, porra, a gente foda, todas essas questões, assim. Mas, cara, tem até uma edição pra do poder Imperial falar mal. Assim, a edição de 20 anos do In the Night Side Eclipse do Imperial que saiu recentemente. Tem no encarte lá, o disco foi gravado em 93, mas só saiu em 95. Por quê? Aí o Issan tá dando a resposta lá. Cara, eu tinha 16 anos de idade, o Samoff, que era maior de idade, estava preso, o Chort, que era maior de idade, estava preso, e o Bart Faust, que também era maior de idade, também estava preso. O Faust não era maior de idade, não? Não, o Faust não. O Faust era maior de idade. Tanto é que ele ficou preso uns bons anos lá por homicídio. Ele matou um cara lá em Lillehammer. E assim, o Sam fala, cara, ou eu esperava os caras saírem da cadeia pra poder lançar o disco, ou eu esperava ser maior de idade. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, o disco só saiu 2 anos depois, assim. Então, cara, e assim, Emperor é uma das minhas bandas do coração, assim, se você tirar o Black Sabbath... Não, é uma banda maravilhosa. Assim. É. Não é. É uma banda. Aliás, o Bathory também. Cara, eu gostei de você, hein, Alex? Porra, então, é que assim, mas quando falam quais são as suas bandas favoritas, eu sempre tiro o Bathory e o Black Sabbath da equação, porque é tipo pai e mãe, saca? Quem é a pessoa que você mais gosta no mundo? Você não vai falar seu pai ou sua mãe, isso é implícito. Então, quando eles me perguntam qual é a minha banda favorita, eu tendo a falar que é o Emperor. Então, é um troço meio confuso, assim. Porque, só ser humano execrável ali, né? Não, mas é que tá, esse lance de ser raso, eu acho que vem até hoje. Por exemplo, essa foto do Set, que é do... Agora no não tá mais matando. Do Set Titan? Tá aqui a foto. Tá aqui a foto e vai estar no post também. E, por exemplo, ele tá fazendo essa saudação nazista com a camisa do Blasphemy. Blasphemy é uma das... É uma banda que tem negro na banda. Que tem negro, e é uma das bandas criadoras do black metal ali, né? É uma das... Eles são meio termo entre o proto e o black metal norueguês. Eles são, se eu não me engano, canadenses, né? Os criadores do war metal também, né? Como ficou conhecido depois ali. Eu achava que era o Holocausto que tinha criado. É o mesmo grupo, né? O Holocausto e o Blasphemy são bandas muito parecidas sonoramente, assim. Que esse lance meio necro, meio war, meio cemitério. Eu acho que acaba sendo raso. É claro que tem a idade dos malucos, tá ligado? Mas aí, por exemplo, entrando aqui no seu papel nesse programa, mas o Varg foi a cada tempo ficando mais raso. Só que ele tem toda aquela roupagem que a gente vê claramente, por exemplo, na política do Brasil desse ano, de transmitir uma pseudo-intelectualidade com falácias rasas, né? Tipo, ele continua sendo a mesma bosta de sempre, dependente. É, É, assim, eu não diria que ele é um cara raso, não, assim, eu acho que ele até tem muito, ele tem muito conhecimento de causa, só que é o seguinte, ele é um cara que se apega às causas que, pra mim, são completamente imbecis, assim, sabe? É, então, sei lá, ele é um cara que passou a vida inteira se preocupando com coisas que, a rigor, não são as preocupações que eu acredito que qualquer ser humano normal deveria ter, assim, sabe? E é meio foda, porque, tipo, tinha o canal do YouTube dele lá, né, o Tholian Perspective, e era um canal bizarro, assim, porque tinha, o cara postava um vídeo por dia e cada dia ele falava sobre uma coisa diferente, e para cada 10 posts totalmente execráveis, sempre tinha uns dois que se salvavam ali, que era geralmente quando ele tava falando ou sobre a cena de black metal, que ele fala com certa propriedade, ou quando ele falava assim, tipo, nesse lance de ser um cara meio que contra o mundo moderno, assim, sabe? E nesse ponto parecia até que ele tinha uns papos meio hippie, assim, sabe? É um troço meio difícil de compreender. Não, ele fala, não, você tem que sair da sociedade, você tem que sair da cidade, vir morar no campo. E aí ele ficava lá postando uns vídeos com os filhos dele, plantando umas paradas. Não tem nada, é a vibe do Olavo, cara. Não, mas é isso que eu ia falar, cara. Mas aí se você para e pensa, é um cara que não tá contribuindo pro sistema, é um cara que tá lá plantando a comida dele lá, vivendo ali, é tipo, da maneira mais simples possível, eu não acho nada errado nisso, assim, eu acho até meio louvável, pra falar a verdade. Mas é tipo o redneck americano, tá ligado? Tipo, é o cara que fala assim, não, pô, se você não caça o seu próprio cervo pra comer, não, você não é autossuficiente, tá ligado? Não merece. Exato, caça ela. É o cara que fala, geração mimimi, não sei o quê, caralho. Eu acho que ele tá fazendo um troço massa pelos motivos errados. Pelo que tu falou, dá pra entender que, tipo assim, tem coisas positivas que dá pra tirar ali, né? Tu consegue ver coisas positivas. Eu não concordo, eu acho que não tem. Em cima disso. Mas o cara, ele, na própria cabeça dele, ele se contradiz a deturpar demais aquilo que ele tá falando. Não, mas olha só, mas só uma coisa. Essa parte de ligar extrema-direita, pensamentos racista, não é pensamento racista só, né? Tipo, pensamentos extremistas do lado da direita que vai levar aos pensamentos fascistas e nazistas. Tipo, tem estudos que mostram a comunidade hippie sendo uma das que mais aderem. Tanto que quando você vai ver os cultos que tiveram nos anos 70 lá nos Estados Unidos, que boa parte descamba para alguma área assim, vem da comunidade hippie. Então, isso talvez não seja uma incongruência do Wagner. Não seja tão distante, Mas ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, sei lá, seria um sonho da minha vida viver na minha casinha com tal, sei lá, pacato, sabe? E outra coisa, o Wagner tem dinheiro, né? Ele tem essa parte. Ele ganha o dinheiro dele, né? Mas ao mesmo tempo, o Wagner tá ali, hoje menos, que ele tá sendo bloqueado de tudo, mas tá ali soltando as ideias, né? E soltando essas ideias pra um cavalo de filho da puta que tá pegando essas ideias e levando aos extremos, né? Na Noruega, lá, o caso do Breivik, que matou, acho que, 29 pessoas. Ele passou pano pro cara. Não, ele citou o Varg. Tipo, sim. Assim, o Varg falou, o Varg condenou, né? O Varg falou, você tá matando os inimigos errados. Não, o Varg condenou de um jeito mais mongol possível. Que ele falou, então, que fez a estratégia errada. Né? Tipo, ridículo, né? Tipo, olha, é pra matar, mas não é pra matar. Podia ter. Você tá matando os nativos europeus. Podia ter matado mesmo. Podia ter matado outras pessoas. Mas eu achei engraçado o dia que. Mas ele não é inofensivo, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Não é. E ele sabe que Eu não me lembro de que isso, mas o pessoal tava falando assim, porque o Varg Vikernes é um nazista, não sei o que, foi falar, né? Não, eu sou um nazista. Tipo, eu sou racista. Eu sou racista, não sou. E eu falei assim, cara, chega assado, porque, tipo, é bobo, né, cara? Tipo, é bobo. Mas é isso, tipo, o cara é tão apegado nesses pormenores, tá ligado? Sim. Que é isso, tipo, não, peraí, nazista não, mas peraí, eu só, tipo... É, Não, mas é um troço bizarro, assim, cara, porque ele fala umas paradas, assim, que não... Tentando se redimir, assim, ou tentando não ser... Se redimir eu acho que é demais, mas tentando não ser totalmente arbitrário, o que ele é, que chega a ser meio ridículo, na verdade. Exato. Ele usa uns argumentos, assim, da Idade da Pedra, pra tentar justificar um troço atual, sabe? Ele, ah, não, porque a gente vai voltar a viver numa era glacial, quando a sociedade... É, descambar, e aí as pessoas que vêm do Oriente Médio pra cá, elas não vão conseguir sobreviver porque elas não vão ter vitamina D o suficiente. Eu penso, cara, que mundo que esse cara tá vivendo. Mas você sabe o que ele me soa muito? O jeito dele falar, o jeito de construir os argumentos idiotas dele e tal, ele me soa muito como os ANCAPs, cara. É que eu gosto também de fruto cara no stream, né? Mas se você for ver a galera ANCAP falando... Tu te supera até, porra. É, mas tu você já falou pro Alex do nosso projeto de Black Metal? Ou não? Já pro nosso. É mesmo. É bom que o Alex já tá no. A gente vai ter um projeto chamado Cocos. Mas é Cocos tudo com V, sabe? Cocos. Cocos. Vai ser foda. E as letras vão ser. As letras são os tweets do Carlos. Ah, a gente pode lançar um split do Cocos com o Investimator, então. Melhor. Cocos é. Don't ever from Black Matter. Don't try. Ah, cara, que difícil. Caralho. Tô brincando. Musculosos em roupas colantes e coloridas gritando e se agarrando por aí? Ah, meu filho, a gente tá em casa. Prepare-se para um podcast que vai abalar em dobro. Para proteger o mundo nerd da escrotidão, para falarmos de temas importantes ou não, para mostrar os males do preconceito, sim senhor, para estender nosso poder às estrelas. Bichas Nerds, dê o play agora e prepare-se para divar. Bichas Nerds, domingos no superamiches.com. Esse negócio do Varg ficar lá na florestinha dele, sei o quê e tal, e falar do negócio da vitamina D e tal. É isso, cara. É esse bagulho de tipo, não, da superioridade de falar, tipo, pô, essa geração. Hoje em dia o cara não sabe, não consegue cuidar de si próprio, não sei o quê, e a sociedade, tipo, fala mal da sociedade e da modernidade, não pelo motivo, né, tipo. Óbvio da coisa, né? Exato, tipo, esse tipo de cara tá, tipo, assim, ah, porque a sociedade vai entrar em colapso. Esse tipo de cara tá esperando que a sociedade entre em colapso pra poder, tipo. Pra falar que tá certo, mas ele não tá, né? É, mas não, pra poder, tipo, pra poder ser primal no sentido de, tipo, não, beleza, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora é Walking Dead, eu posso matar gente porque é sobrevivência, porque eu sou foda, tá ligado? E aí é o cara que posa na frente, tipo, de roupinha militar na frente de tanque, tá ligado? É, mas então, assim, cara, é, tipo, foda-se o Varg, né, cara? É, tipo, não, mas é que eu quero... Meia hora falando sobre Burzum, assim. Que isso é uma que eu ia falar. Que foi maravilhosa até 1994. Não, depois não virou uma grande caricatura de si mesmo. Assim, dizer que não é maravilhoso, tudo bem, mas é uma banda super influente. Uma banda não, influente eu concordo. Achou ovo pra caralho, né? Uma banda de misturas de águas. Mas você gosta de verdade de Burzum? Assim, até o Filosófico eu acho o Burzum irretocável. Eu acho o Heavis Licetarosa um dos 10 discos da minha vida. E assim, a minha vida, a minha adolescência, cara, era jogar Donkey Kong Country 2, ouvir o Heavis Licetarosa numa fita cassete, comendo aquelas bananinhas da Fini. E, cara, era isso, minha vida era isso. Eu senti um pouco de inveja dessa situação, deve ter sido bom. Mas, cara, é porque eu realmente não gosto da música do Burzum. Eu gosto de black metal, mas eu acho o tosco exagerado, o tosco sem sentido então, pra mim, não faz sentido pra mim, sabe? O Main, então, por exemplo, aquele Dom Mister... The Mister e Dom Satanás. Não, mas o The Mister... Aquele lá é o tosco perfeito, exatamente. Aquilo é lindo. Sabe? É. Cara, o Alex outro dia obrigou eu e a Taga a assistir um vídeo do Varg tocando no violão todas as músicas do Burzum. O louco é que no violão os riffs são interessantes, são bons, tá ligado? É um troço meio flamenco, assim. É, o bagulho meio torto e tal. Aí eu ia estar tipo, cara, isso é bonito, esse dedilhado que o cara fez, caralho. Eu fiquei interessado, finalmente interessado. Pois é, não, eu não conheço, né, Burzum, não conheço nada, né? Aí o Alex falou, não, agora ouve a música de verdade. Aí a gente foi ouvir e falou, cara, não. Eu fui coração aberto, né, caralho, eu tô fudido, eu vou gostar dessa merda. E aí você vai ouvir, tipo, é outra coisa. Falei, não, cara, não, peraí, não. Não é outra coisa, só é distorcido. Mas não, é de mal gravado. Porque aí é ter um ouvidinho de porcelana. É distorcido dentro de um porão, dentro de uma caixa de sapato, né, cara? É aquela coisa, ele colocava o microfone pendurado no teto e só ele. Foda-se, tá ligado? É, mas é o lo-fi, cara, é a estética, né? É, lo-fi. Pô, tem toda uma teoria por trás disso. Mas assim, não gostar de black metal é um troço relativamente normal. Sim, é um troço completamente que desvia até dos parâmetros do metal em si. Ainda que o black metal parece que ter, sei lá, não sei se por conta de meme ou se por conta da estética do Corpse Paint, sei lá, as pessoas no Twitter, as meninas, as e-girls, começaram a assimilar algumas tendências do black metal. Mas assim... Falar sobre o black metal é uma coisa, mas a gente pode falar sobre o Morrissey e o The Smiths, que é uma banda que todo mundo gosta, ou pelo menos deveria, que é um mesmo caso, sabe? O Morrissey tem ideias tão extremistas quanto a do Varg. Sim, exatamente. Não, foi um puta gancho esse. Top socão esse podcast, então. Sim. Pô, eu tenho um problema que eu também não gosto de Smiths, então é mas difícil. Mas aí você tá errado demais, cara. Sim, caraca. Ô, na moral, vocês falando que o Pedro ia ser meu melhor amigo, é Alex meu melhor amigo. Vamos ser melhores amigos agora. Vou até vou mandar foto da nossa amizade. Como é que é a foto daqueles dois indianos falando, sei lá, quem não é mais meu amigo? Mudacir, agora... friend ended with Mudacir. Caleb is now my best friend. Exatamente. Foi só colocar as capas depois, caralho, bicho. The Smith é perfeito, cara. Eu acho Smith bom, assim, eu entendo que é legal, mas eu não consigo gostar. Círculo, tipo, fechando o círculo, tem um vídeo do Phil Anselmo falando sobre o The Smith, assim. Ele tá descrevendo música do The Queen is Dead. Sim. Já com aquela voz totalmente perdida dele, de cachaça, cigarro. Por sinal, eu dei dinheiro pra eles, que eu tenho esse CD físico, é foda. Então, não, eu tenho também, tenho vinil e tal. E daria dinheiro de novo se lançasse uma versão melhor, assim. É foda, sim, cara. Se você não for separar a música, a arte do artista, eu não digo nem música. O cinema, então, é pior ainda, né, cara? Sim, eu sou um cara que sou formado em cinema. Se eu fosse ver alguns filmes da minha vida, assim, tipo, a gente pensa no Polanski, né, cara? Um imbecil completo, estuprou uma menina de 12 anos lá, sei lá que merda filha da puta fez. Mas assim, o cara gravou, tipo, o cara filmou o Chinatown, o cara filmou o pianista, sabe? Como eu tô falando que esse maluco vai ser meu melhor amigo, velho. Não tem como tu ver esse filme e não se emocionar, cara. Sim. É tipo o John Wayne, um cara que, porra, apoiou os republicanos lá. Mas o John Wayne eu não gosto dele, não. Apoiou o Reagan. Aí você vai assistir lá o Rastros de Ódio com ele, na hora que ele pega a filha dele lá, a sobrinha dele no colo e fala, let's go home, Debbie. O cara que não chora vendo aquilo, velho, o cara não tem coração. Eu tô vendo que tu tá falando um monte de coisa de filmes bonitos e tudo mais, mas, cara, eu sou um cara que eu era fã do Mel Gibson, cara. Não falo que Eu também, cara. Aí, tá ligado, aí eu tô com ele. Na hora que ele grita liberdade ali no coração, O Alex chega falando isso a boa, ele chega assim, tipo, né? Chega com conteúdo, tipo assim, e a gente abaixa o nível, mas assim, de um jeito. Não é só ser antissemita e ser um babaca, tipo, é ser agressor de mina, é ser escroto. É ser antissemita, ser babaca e agressor de mina, é foda. Mas, cara, a gente vive num mundo de pessoas deploráveis que eventualmente fazem coisas maravilhosas. Sim, mas aí que tá. Eu só quero colocar um problema no colo de um participante aqui, porque tem alguém aqui que é ultra fã do Woody Allen, cara. É foda. Não sou. Não sou, cara. Eu vi dois filmes dele na vida. Caraca. Na minha cabeça, o Batuz é o meu amigo que mais é fã do Woody Allen, cara. Eu não sei de onde criou-se essa narrativa, cara. Eu vi dois filmes do Woody Allen na vida, cara. Quais deles? Não, três. Eu vi o Manhattan, que é o mais conhecido, e dois recentes. O Blue Jasmine e aquele lá do Paris, lá, o Você não viu nem Noiva Neurótica, sei lá, o que. Esse é maravilhoso. O Annie Hall é nota 10. O Annie Hall é impecável, assim. Pô, é um dos momentos mais sublimes do cinema, que é o... que é uma cena maravilhosa. Tem duas cenas maravilhosas nesse filme, mas que, cara, uma delas é na hora que ele tá no cinema e eles estão pra ver um filme do Bergman. E é um dos caras na fila, tá meio que teorizando. Aí ele fica, porra, não tem nada a ver, né? E se o diretor tivesse aqui? Aí ele imagina se o Bergman tivesse lá, tipo, falando, porra, esse cara tá falando um monte de merda. Eu acho isso sensacional. Mas outro que é um momento sublime, assim, que é o cara que tem um momento ali com a noiva dele, que é um troço totalmente estabanado dele comendo umas lagostas, e as lagostas caindo pro meio da cozinha lá. E é um momento que ele guarda com carinho, um dos momentos de amor da relação dele, e aí que quando ele tem outra namorada, ele tenta replicar o momento e vira uma grande desgraça, porque a mulher tá se cagando pro que tá acontecendo, sabe? Ele é um cara que tenta trazer a desgraça pra trazer um momento de volta, e você fala, cara, é um troço, assim, que não poderia existir em qualquer outra forma de arte, assim. Você vê aquilo e você fala, porra, é um troço bonito, um troço tocante, esse cara tem sentimentos, assim, por mais babaca que ele possa ser. E, tipo, você ver isso e não se emocionar é meio... é tão problemático quanto o cara, saca? Mas o Woody Allen, eu não vou poder fingir que eu sou passivo nessa parte, não, mas que o Woody Allen, eu tenho um problema sério com pessoas muito fãs do cara, cara. É, eu também tenho. Porque assim, ele não é tão bom assim, cara. Engraçado que normalmente a mesma galera que é muito fã de Los Hermanos. Tem essa situação também. Ou do Caetano Veloso, né, meu? Também, 40 anos, tá no 13. Todo o tema do podcast é, né, o negócio de separar e tal, só que assim, a gente só tá falando de coisas que a gente viu antes da merda, né? Coisas que já fazem parte do nosso coração e a gente não tem como desver. É verdade. Tipo, tudo isso, tipo, sei lá, o Woody Allen, o Mel Gibson, o Pantera, o Burzum, tipo... era o bagulho que a gente via quando mais moleque e aquilo fez parte da construção do que é a nossa personalidade e você não consegue desgostar daquilo, tá ligado? Aí tem a outra parte que é tipo, beleza, mas o que você faz daqui pra frente? Né? Tipo, sei lá, o Kevin Spacey, tá ligado? Tipo, porra, tem vários filmes do Kevin Spacey que é foda, eu gosto, mas, sim, tá ligado? Aí daqui pra frente você vai... aí é a discussão de se vai continuar dando dinheiro daqui pra frente e tal. Mas aí que é o problema. Se você continuar gostando de um negócio que você já gostava, aí, pô, não tem como você. Né, não tem como você criticar, mas aí daqui pra frente aí é outra questão, né? Isso é uma coisa que eu penso muito, assim. Porque, tipo, os exemplos que eu dei aqui, cara, tipo, Pantera era a minha banda preferida e eu ainda acho maravilhoso, mas eu não consigo ouvir direito mais, sabe? Em compensação, a outra lá, como é que pronuncia, Alex? Aquele L cortado tem som de U, não é Ungua. Ah, sim, Ungua. Mas, por exemplo, aí o Ungua, Cara, eu consigo. Eu ouço de boa no YouTube. Eu ouço no YouTube pra ser piratado, para piraterrado, tá ligado? Porque, mas ao mesmo tempo, vou de vontade de colocar lá na playlist do Spotify. Provavelmente eu vou fazer isso um dia. Então, acaba sendo muito. Você vai escolhendo, né? Sei lá, você vai escolhendo o que passa. O Transa do Caetano Veloso, pra mim, é um dos melhores discos da música brasileira, em geral. Mas, e outra coisa, o Caetano Veloso tá processando o cara lá, essas coisas, mas esse ponto que com a esposa atual dele aí, é verdade, cara. É uma coisa muito estranha, né? Tipo, a gente fica assim, é estranho, né? Sei lá. É muito. Depende da situação, de cada situação, pra mim. Mas, tipo, assim, o Mel Gibson tá fazendo uma porrada de filme novo agora e tá todo mundo falando bem dos filmes novos do Mel Gibson, tá ligado? É, o Mel Gibson eu não vejo mais, eu não consigo ver nada. Tem um lance que tá rolando agora, inclusive já que nós estamos falando de filme, né? Tem um negócio que tá mais em voga agora, o lance do cara que é o Stardust, né? Que é o Chris Pine. Não, pera. Ah, sim, Chris Pratt. Chris Pratt. Sim. Aí. Que ele é igreja doida, que diz que não devia ser sexuais, e tipo, os caras fazem umas paradas tenebrosas lá, e o cara é republicano, tipo, tem toda uma visão mais, como é que foi, conservadora e tudo mais. E aí, toda a galera lá dos filmes da Marvel, né, mas uma boa parte da galera dos filmes da Marvel tá fazendo campanha pro Joe Biden, né, cara, tá fazendo campanha pra que o Trump não seja reeleito e tal. E o Chris Pratt, magicamente, sei lá, pegou uma gripe, não colou, tipo, o cara sumiu, tipo, ele não participa dessas promoções aí. A questão do Chris Pratt é menos, é um pouco diferente, porque ele é só republicano. Tá ligado? Tipo, não, mas ele é de uma igreja. Dele fazer parte dessa, então, mas apesar dele fazer parte dessa igreja, ele não chegou a dar nenhuma, não é tipo, ninguém ele não viu. Tipo, falou que judeu tem que morrer. Tá nada, mas ele faz parte dessa igreja, domingo. Sim, sim. Se ele faz parte da igreja, ele meio que, né? Ah, lógico, sim, sim. Ele endossa o negócio, velho. Sim. Ele endossa o negócio. E aí a galera indo de pau em cima dele, porque ele faz parte dessa igreja, ele endossa essas paradas e tudo mais, e aí tá rolando uma sessão de empurradora, tá ligado? Aí é o Downey Jr., é o Chris Hemsworth, a galera diz assim, não, ele é um cara de gente boa, né? O Mark Ruffalo então, também defendeu ele e tal. O Mark Ruffalo também? O Mark Ruffalo, sim, sim. E é um cara que se posiciona mesmo como progressista, né? Pois é. É engraçado isso. Uhum. É isso, né, cara? Existe uma coisa, assim, nessa cultura do cancelamento que eu acho muito perigosa. Que é o lance de desvalorizar tudo que a pessoa faz como algo execrável. Isso eu acho perigoso e eu vou explicar o porquê. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do The Smith, que é um troço muito mais abrangente que o black metal, um negócio que eu e eventualmente minha mãe gostaria se ouvisse. Assim. É um negócio de multidões, que faz parte da vida de muita gente e tal. É pop. Supondo, ó, hoje, Morrissey saiu lá em defesa do partido segregacionista britânico e tal, foi cancelado. Ele que é um cara que já sempre se posicionou de maneira radical com todos os assuntos que ele defende. E aí, assim, um cara que abertamente racista e tal, enfim, cancela-se o The Smiths, cancela-se o Morrissey. E por, sei lá, 3 anos, todo mundo esquece que o The Smiths um dia existiu. Aí, do nada, na próxima geração, pega alguém que não conhece o The Smiths hoje em dia, nem sabe quem é o Morrissey, daqui 3 anos para e fala, porra, que banda é essa, né? Vai ouvir e, obviamente, vai se impressionar pela qualidade. Aí o cara vai falar, pô, isso é muito bom. Aí as pessoas vão falar, não, mas você não pode escutar. Não, mas não posso por quê? Ah, você não pode por esse motivo, é ruim. E aí o cara vai ouvir aquilo e vai falar, não, mas não é ruim. Aí o cara vai pensar, e a partir do momento que uma coisa funciona, para ele, todo é fácil relativizar todo o resto. É a mesma coisa que acontece com religiões, sabe? Os caras que acreditam em cientologia, por exemplo, são caras que, tipo, eles pegam uma coisa na base da religião que se aplica ao mundo real e eles englobam 500 outras coisas que não fazem o menor sentido, que entra no pacote ah, isso é real, porque uma dessas coisas funciona. É uma questão meio de fé, assim. E eu acho que você demonizar muito, tipo, as pessoas, ah, vamos demonizar, sei lá, vamos cancelar por completo fulano de tal, assim, né? É, o Morrissey. Aí depois que a pessoa descobre que uma coisa que o Morrissey fez foi boa, elas vão falar, não, mas quer saber, as coisas que ela fez de ruim não são tão ruins assim. Eu acho muito importante falar, não, The Smiths é bom, The Smiths tem qualidade, The Smiths tem isso, isso, isso, isso, apesar de isso, isso, isso, isso. Essa coisa do cultura do cancelamento, de fazer as coisas serem muito ou preto ou branco, eu acho ela perigosa. Porque a partir do momento que a pessoa que tá no lado preto da coisa olha pro lado branco e vê que tem uma coisa brilhante lá, ela vai absorver o lado branco por completo, assim. É, sabe? E isso tem, isso né? Tem o documentário, isso é bem figurativo daquele documentário da Netflix da Terra é Plana. Eu sei que parece idiota, porque a gente, eu tratei muito tempo esse lance da Terra é Plana como, os caras só são idiotas, sabe? Mas, cara... Não, o documentário é muito bom, esse documentário é muito bom. E, não, e os malucos que, falam... Que é aquele lance assim, de ter pena, né? Não, e não é só pena, não. Eu sempre fui deixado de lado pelos outros, tá ligado? Encontrei meu nicho aqui, galera, é o negócio do... De encontrar um pertencimento em alguma coisa, né? Sim. Uhum. Tipo, de ser aceito e de fazer parte daquilo. Fazer parte de uma coisa. Ô, Vini, isso é muito o que eu e você criticamos, o Matuto também, dos podcasts de esquerda, cara. Tipo, pô, vai vir um podcast que quer construir um diálogo, quer construir pro trabalhador, cara, que tá lá 9 horas de trabalho por dia, chega em casa, vai ouvir e vai mandar um monte de palavras snob. E, tipo, se a pessoa contestar alguma coisa, às vezes porque a pessoa não tem conhecimento, e aí o cara é vai tratado mandar um monte de snob, vai usar um monte de difícil, o cara não vai entender porra nenhuma, e aí o cara ainda vai ser chamado de preguiçoso porque ele não entende. Exatamente, porque ele não leu, e claro que ele não leu. Não tem primeiro trabalho de base, né? A base de educação. Não tem não trabalho de base. Uma coisa que é interessante colocar é que é muito bom a gente fazer esse tipo de crítica. Eu vou fazer um complemento daquilo que o Alec falando. Por exemplo, eu acredito que, por assim, não faço, eu não costumo de black metal, eu não conheço tanto de black metal, eu tenho um pouco de ranço de certas bandas por causa dessas histórias mesmo, assim. Inclusive, eu já baixei um monte de parada pra ouvir, tá o computador ainda no vídeo. Eu quero ouvir, eu quero perder um pouco desse preconceito que tem. Por quê? Uma vez conversando com o Edson e com a Karina, a gente chegou à conclusão de que tem coisas que tu pode ouvir e achar elas boas se tu ouvir com um ouvido crítico. Então, por exemplo, assim, que nem o Alex tava falando dos Smiths. É fantástico. O que os caras fazem é maravilhoso, é um bagulho foda. Agora, tu importante deixar... lembrar que 50% dos Smiths é o Johnny Marr também, né? Johnny Marr, claro. Sim. Eu acho que todo mundo aqui meio que tem um pouco desse costume, começa a ouvir a banda, vai pesquisar, vai conhecer qual que é o trampo do cara, vai ver qual que é a vibe dele e tudo mais. E tu vê como é que o cara é. Tu vai identificar certas coisas, não, mas tu também vai conseguir separar aquilo. Hein? Pois é. Eu acho que de certa forma dá pra ouvir tendo essa crítica na cabeça. Sabe assim, vou ouvir uma Jackson, eu não estava falando antes, né? Vai ter um pensamento diferente, né? Hoje em dia, pelo menos. Ninguém vai ouvir o Jackson e vai achar assim, pô, legal, vou tocar isso na festa íntima, sabe? Tu vai ouvir um ouvido mais crítico, tu vai ter um pensamento diferente, óbvio. E tu vai ver, cara, o cara era fantástico, o cara era um baita músico. Fez. Era, ele mudou a música, né? Chamada do... Claro! Ele mudou a música, ele mudou o vídeo. Cara. É. Porra, cara, aquela chamada do falecido Van Halen, né? Fica aí, não conheço esse programa, mas fica esse abraço. O cara chamou um dos maiores vídeos, uma das maiores músicas de todos os tempos, cara. Então, assim, é foda. Não vai desmerecer o trabalho do cara, mas pois vai ouvir de uma forma diferente, né? Então, válido nesse sentido. É, e eu acho que, assim, em muitos lugares essa discussão ela é muito atrasada, assim, sabe? É, isso foi uma coisa que eu tentei entender muito a partir do momento que eu mudei para a Alemanha. Que, assim, meu melhor amigo da faculdade, o vô dele lutou no exército nazista. É, tipo, a avó da minha namorada era da juventude hitlerista. E eu fico, cara, são duas gerações só, sabe? O que que significa significa para essas pessoas hoje em dia ter, sentar na mesa junto com um cara que lutou, assim, pelo Hitler, sabe? Sim. E eu fiquei conversando, assim, tipo, com essas pessoas mais velhas e tal, tipo, cara, por quê? Sabe? Eles tentando falam entender. Disso abertamente ou eles meio que cara, se escondem? Cara, a partir do momento que você tem uma determinada intimidade com eles, assim, e eles gostam de explicar pra quem é de fora e tenta entender, saca? Porque as pessoas daqui, elas meio que trazem isso consigo como herança cultural, assim. Sim. E rola um sentimento de culpa, rola um troço meio assim. E, assim, cara, é um troço, tipo, os caras falam, meu, é um negócio que não dá necessariamente pra explicar. Mesmo porque toda a dimensão das coisas ruins que o nazismo fez, assim, isso só veio para a população alemã depois que perdeu a guerra. Tipo, a propaganda, o que o Josef Goebbels fez para a Alemanha, é um troço inacreditável, sabe? As pessoas só têm a dimensão, cara, olha, depois da Primeira Guerra, a Alemanha saiu fodida, veio a República de Weimar lá, a gente tava se fudendo, morrendo de fome, inflação a milhão, do nada surge um partido que foi eleito pelo povo, que ascende ao poder de forma popular e que do nada faz umas transformações, umas reformas de base e o país se torna uma potência em questão de 10 anos, sabe? Tipo, se sente seduzida. Não, e aí você vê uns filmes como O Triunfo da Verdade, um documentário da Leni Riefenstahl, o que é muito interessante, né? Porque o YouTube excluiu todo o conteúdo nazista do seu hall, do seu acervo, inclusive o canal do Varg dropou nessa aí, mas esse documentário eles manteram lá, porque é importante, né, o documentário sobre que, assim, um documentário de propaganda nazista que explica a ideologia nazista, mas esse documentário é um dos documentários mais importantes da história, né, que ele explica o porquê que as pessoas se sentiam seduzidas por aquilo. E aí você pensa, cara, você vê um filme desse, você fala, meu, imagina, né, você tá passando fome. Aí da noite pro dia, tipo, tudo melhora. A economia melhora, seu padrão de vida melhora, as coisas que você tem na sua casa melhoram. E é um troço meio que, naquele tempo de propaganda, você não tinha acesso à internet, você não tinha acesso à televisão, não existiam essas coisas. Você tinha o rádio e a informação oficial que vinha do jornal. E a partir do momento que aparece alguém que resolve os problemas que eram nítidos pra você, problemas que estão na sua frente. Problemas hoje, né? Problemas, não é um problema macro, é um problema hoje, o que eu vou comer hoje, né? Exato. É. E aí as pessoas falam, cara, olha, isso só tava acontecendo porque fulano de tal, porque os judeus, ou sei lá o que for, assim, os inimigos inventados por ele, estavam minando a nossa pátria, e agora estamos aqui para eliminar eles. Ou seja, você tem essa propaganda oficial, acreditar nela é fácil, sabe? E eu acho que isso é um papel que o metal, é uma função social que o metal, puxando um gancho aqui, né, cumpre muito bem, cara, que é de te fazer questionar tudo, sabe? O black metal é um troço que te faz questionar, meu, por que que cristianismo é isso? Por que que mas aí, Alex, eu acho que isso aí depende muito de quem tá vendo, tá ligado? Porque essa é a sua percepção a partir de tudo, tá ligado? Mas tipo, se você for... sei lá, se você for parar pra pensar, tipo, tem uma porrada de banda que são de metal, gente gostando ou não, mas são de metal, e que elas estão, cara, sei lá, elas são comerciais pra caralho, comercial falando, elas têm investimento grande pra caralho, estão falando bosta, tá ligado? O Manowar, o Firefinger Death Punch, cara, tem uma porrada de, sabe? E eles estão falando pra questionar... Porra! Quem? O Kiss não é metal, uma banda de rock, hard rock e tal. Sim. Cara, quer ser humano mais deplorável que o Gene Simmons? Não tem, mas... Eu já falei que o Gene Simmons ele conseguiu me convencer a deixar a maconha ilegal quando ele falou que a maconha tinha que ser legalizada. Eu falei, não posso concordar com ele, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que ser contra. Cara, eu só posso fazer eu quero roubar no jogo aqui, mas eu quero aproveitar o assunto do anterior... tanto do cancelamento quanto essa parte do nazismo que a gente tava falando, que eu quero fazer duas indicações aqui pra eu não ter três indicações pra fazer no final. Cara, esse documentário que tu falou saiu um filme ano passado. O documentário? Vai lá. Chama O Triunfo da Verdade, eu acho. Triumph, ou Triunfo da Razão. Eu não sei o título em português. Pera aí que eu vou pesquisar, hein. Vão falando aí. Triunfo da Vontade. Triunfo da Vontade. É da Leni Riefenstahl. Sim. Ela era documentarista que oficial achei do Triunfo. Não, mas aí que tá. Valeu. Aquele filme que ganhou. Cara, eu amei esse filme, mas ganhou uma porrada de coisa, cara, que é o Jojo Rabbit, cara. Ele trabalha muito bem isso, cara. Ele trabalha muito bem. Tanto que tem soldados lá que, pô, o maluco era encuchido, tá ligado? Ele tava lá treinando sem vontade nenhuma, ele só tava. Era um trabalho, sabe? De 9 a 6 dele. Era um trabalho de 9 a 6 dele. No fim ele queria. A presença, na real, né? Exatamente. Que a ideia dele era proteger as crianças do daquilo que, tipo, tinha afetado ele, de certa forma. Sim, né? sim. Mas é foda, sabe? Tipo, é esse lance que eu tava puxando, assim, pra concluir a parte. Hoje em dia, assim, é muito fácil a gente demonizar e cancelar qualquer coisa. Mas a gente tem que parar pra pensar que, por pior que seja, eventualmente existe algum ponto que faça sentido, sabe? E da mesma forma que as pessoas que passavam fome na hora que os nazistas ascenderam ao poder tinham o que comer, é a mesma forma que, tipo, porra, o Morrissey falou uma merda aqui, absurda, mas, cara, você vai ouvir There's a Light That Never Goes Out, não tem como não se emocionar, sabe? Mas, cara, isso é muito mais palpável pra gente, eu acho. É claro. Porque... Assim, eu tô tentando puxar um... Mas tem um paralelo muito mais palpável pra gente desse ano. Tipo, as pessoas estavam na bosta, principalmente na região do Nordeste. O lado mais... da classe mais alta vai largando o bolsonarismo. Bolsonaro lança o programa lá dos R$600, ele cresce em aprovação, sabe? Sim, total. É o que não derrubou ele, né? Porque E pelo amor de Deus, em nenhum momento a gente pode culpar as pessoas por, sabe? Tipo, não. E daí a gente consegue tentar o mesmo sentimento que o Alex tá falando, mas, cara. Mas tipo, aí deixa só encaixar. Tá precisando da carada ali, né? Deixa eu só encaixar mais uma indicação aqui, porque ontem, tem muitos anos atrás, o meu Marcel e do Matuza, quem sabe, indicou um canal chamado ContraPoints, que é de uma menina chamada Natalie, que ela é, acho que ela é, eu não sei se ela é historiadora ou filósofa, que ela largou a academia e começou a fazer vídeo no YouTube sobre vários assuntos. E eu vi uns, mas ontem ela apareceu de novo, fui clicar, lembrei, é aquilo que o Marcelo indicou, cliquei de novo. E, cara, eu cliquei, vi alguns, na verdade, mas tem um específico, que é esse que eu coloquei aí, vai estar no post, que é o Canceling, que é sobre cancelamento, que ela aborda, que eu acho um assunto muito difícil, eu não tenho uma opinião formada, sabe? Porque eu também não acho que eu vou conseguir criticar todo o cancelamento. Tem pessoas que eu acho que tem que ser excluídas do meio de influência. Não, claro, não excluídas claro. Da vida, mas do meio de influência. Com certeza. Sim. Inclusive o Morrissey, por exemplo. Inclusive o Morrissey, Phil Anselmo, Varg, eu acho que o status de ídolo para essas pessoas, ele não deveria existir. Sim, exatamente. Só que ela trabalha muito bem, que ela começa contando uma das primeiras histórias de cancelamento, que eu não vou repetir aqui, que é de um maquiador, na verdade. Depois ela passa pelo Buck Angel, que é um ator pornô trans. E ela é uma mulher transexual também. Ela teve uma relação de trabalho com o Buck Angel, e ela gosta dele e tal. E por isso ela foi cancelada, e ela conta toda a trajetória do cancelamento dela e a deturpação das coisas delas a partir de ela literalmente chamar o Buck Angel para fazer um voice over em um vídeo dela, tá ligado? Só um parênteses aqui, Buck Angel foi cancelado? Não fiquei sabendo dessa treta. Cara, é muito grande isso, porque ele foi cancelado pela comunidade trans. Eu vou ter que assumir minha ignorância aqui, que ele foi cancelado por uso de um termo de imatusa. Cara, é tipo de desmerecer quem é gender fluid, eu acho que é isso. Uma coisa assim. É que eu não entendo, sou ignorante mesmo nessa parte. Vou pesquisar. Vê esse vídeo, ela explica bem. É que já. Ah, beleza, beleza, beleza. Tem informação na cabeça. Fica aí, tá no link, tá no link. É, tá no post. Mas aí que tá. E ela vai mostrando todo o encaminhamento do cancelamento dela. Ela usa muito o humor sarcástico, essas coisas, e no final dá pra ver que ela tá destruída, tá ligado? E tipo, a deturpação do cancelamento dela é muito. O debate que ela faz é muito bem feito. É uma coisa que, tipo, é as coisas que eu pensava e ela conseguiu transcrever de um modo muito bom. Eu acho que a legenda em português vai ser aquela legenda autogerada. E acho que isso vai atrapalhar um bocado a galera aí, mas vale a pena dar uma força, cara. Bom, só pra aproveitar, porque aí no final eu tenho um filme ruim pra indicar no final, que aí eu não tenho. E aproveitando, cara, só eu queria fechar minha participação só porque eu falei no início, não tô falando que a gente necessariamente tá no finalmente não, eu só tô querendo concluir um pensamento meu, porque eu falei que eu não consigo mais ouvir Pantera, mas o Magla, eu não vou falar o outro, não vai conseguir. Vai chegar lá, um dia vai chegar lá. Mas o que eu ouço de vez em quando é isso, que eu não consigo ter conclusão sobre essa porra, tá ligado? Porque tem uns que eu consigo e tem outros que não, e eu tento só não dar dinheiro pra eles. É isso que eu tento fazer, só não dar dinheiro pra eles. É, então, eu entendo. E concordo até. Assim, pelo contrário, né? Eu que sou um cara que usurpei lá da comida e da hospedagem do cara. Eu sou um cara que basicamente tive um dinheiro investido por parte deles, né? Tem que gastar dinheiro, isso aí. Pois é, mas assim, eles tocaram no Brasil. Tocaram no passado, né? Pois é. E tipo, eu não sei, cara. É meio difícil pra mim, assim, pensar nisso. Eu tenho pra mim, assim, que, cara, quando a ideologia que me afeta, assim, não se envolve na música, na estética ou no que os caras fazem no palco enquanto banda, pra mim tá tudo bem. Mas quando isso envolveu com a banda, eu já tenho um pé atrás, sabe? Então, eu tenho, assim, esse é um parâmetro que eu defini pra mim, eu não vou dizer se ele é eticamente respeitável ou não, mas é porque do contrário, cara, você vai ter medo de ouvir bandas, sabe? E, tipo, isso é foda, assim. Mas black metal é basicamente isso que eu tenho, tá? Só pra avisar. É, e assim, tipo, cara, tem uma banda, o Summoning, eu não sei se vocês conhecem, é uma banda de black metal ambiente da Áustria. Os caras são fascinados por Senhor dos Anéis ali, todos os discos deles têm a temática de Senhor dos Anéis, e um dos caras dessa banda, o Silenius, ele até deu uma entrevista pra Vice, assim, tipo, falando sobre ser antifa e tal. Ele é um cara que, aí, eu acho que a matéria na Vice é tipo, Summoning is the best anti-fascist Tolkien-obsessed band that you ever hear. Assim, é um cara que tá se posicionando contra o extremismo no metal e tal. E assim, e tem um bootleg deles que saiu, que é uma compilação de todas as demos do Summoning em vinil. E, cara, aí eu falei, porra, vou comprar, né? Gosto de Summoning pra caralho. E, porra, demo é sempre um troço bizarro, né? Tipo, aquela produção horrorosa. E vou comprar. E aí eu fui ver na internet onde comprar esse disco. E aí eu caí numa loja lá que chamava Black Metal Shop, Store, um lance assim. E aí eu fiquei, cara, eu conheço essa loja. É do cara daquela banda de São Paulo lá, o Evil, o Black Metal Store. E eu esqueci o nome do cara, eu acho que é Luiz Carlos. Assim, é do ABC aí, que é uma banda de NSBM brasileira que chama Evil. E o cara tem essa loja chamada, acho que Hammer of Damnation, tem até um selo. Eu falei, cara, não vou comprar da loja do cara, não vou dar dinheiro pra nazista, sabe? Sim, sim. Uhum. E aí, tipo, um amigo meu falou, não, cara, esse cara, essa loja que você tá vendo aí não tem nada a ver com ela, com essa loja. Essa loja que você tá vendo aí não é a do cara. A do cara chama Black Metal Store e eu tava na Black Metal Shop. Eu falei, ah, beleza. Então tá tranquilo aqui, né? Aí eu comprei na Black Metal Shop. Aí, sei lá, deu 2 semanas, o disco chegou na minha casa. E aí eu fui ver o remetente. O remetente era o Hendrik Mebus, daqui da Alemanha. Que é o cara do Absurd, que é, sei lá, a maior banda de NSBM de todos os tempos, assim. Que é um cara que foi preso também por ter matado um colega de escola. assim, se vocês forem procurar as histórias do Absurd, as histórias do Mayhem, do Zoom e tal, são fichinha perto da história do Absurd. É, eu acho que se procurar no Wikipedia, assim, eu acho que chama Caso Sandro Wagner, como ficou conhecido aqui na Alemanha, o caso do Absurd. E, assim, é uma banda declaradamente nazista, assim, neonazista. Tinha até uma suástica no logo. Agora eles deram uma mudada lá, trocaram para um pentagrama, para uma coisa invertida. Aí, assim, eu fiquei tipo, porra, fui evitar os nazi tupiniquim e acabei nos neonazi real da Alemanha, assim, sabe? E eu fiquei mal, cara. Caraca. Porra, que merda. Olha pra quem eu tô dando dinheiro, saca? Mesmo, sim, que eu esteja comprando o disco de uma banda, quem lançou foi, tipo, cara que tem a ideologia totalmente aversa a isso, assim. E aí você fica, cara, é foda, assim. Tipo, eu gosto de black metal e eu quero ter os discos originais. E, meu, eu tô financiando gente que eventualmente me quer morto, sabe? Ou se não morto, pelo menos... Eu tô rindo, mas é dinheiro. É importante falar para os ouvintes, o Alex é um brasileiro na Alemanha, né? É. No meio do black metal. No meio do black metal. Eu tenho, sim, um primo que é alemão, né? Mas a minha tia, que é mãe dele, é brasileira, e o pai é um alemão bem descrito. Meu caso é uma grande baderna, assim. Não, mas aí que tá. Meu primo, ele, por algum motivo, essa mistura de alemão com brasileiro, ele saiu com cara, um pouco de cara de muçulmano. Então, é só isso que eu queria falar. Ele sofre um pouco. É foda. Pois é. Assim, eu nasci nos Estados Unidos, filho de brasileiros, morando na Alemanha. Você nasceu nos Estados Unidos, cara? Nasci em Nova York. Eu mudei há 6 anos. Mas assim, meus pais são brasileiros, então... Entendi. Mas é uma mistura doida, né? Caralho, Alex, aonde você não morou? Cara... No Brasil mesmo, eu já morou em todo lugar, cara. Todos os estados brasileiros, cara, lá que você morou. No Sudeste, eu já morei em tudo que é canto. Incrível. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, galera? Eu queria retomar o Slayer. Quem sabe falar que Slayer é foda. O Show No Mercy, pra mim, ele sempre foi e sempre será um dos 5 maiores discos da história da música. E, porra, não importa o que veio depois, todo mundo sabe que o Raining Blood é o disco mais pesado, mais rápido, mais satânico e mais fodido da história do planeta. Não importa o que veio depois. E, cara, é foda, assim. O Jeff Hanneman é um cara que também tinha o pé no nazismo ali, né? Tinha os SS na guitarra, fazia saudação nazista e os caralhos. Sim. E o baterista é cubano, o baixista é chileno e assim. Mas aí tem uma etiqueta grande. Tanto o Tom Araya e a sua esposa, eles são chilenos, mas eles são pinochetistas, né? Sim. E o Chile aqui, tudo bem que o Brasil também e a Argentina foram um grande antro de nazistas e tal, mas o Chile foi uma ditadura que mais próximo pesada, chegou, né? do lado não, a ditadura chilena nazista, é absurda, né? Isso é foda, cara. Eu namorei uma menina que o pai dela é do Chile, né? Uhum. Ela é meio chilena, ela ia pra vez em quando pra ver a família dela, mas o pouco que eu falei dela sobre isso era do cara encher o olho dele de lágrimas. E sim, o cara veio, sim, pra cá, na história, teto urbanista. Sabe? Tipo, a vibe do cara, tipo assim, ou eu saio dessa aqui ou eu morro. E tipo, sim, vai, né? Ah, e se vocês me permitem, eu quero só fazer uma ofensa gratuita aqui, mas que tem uma porrada de liberal aí, e eu vou dar nomes, então, senhor Flávio Augusto, não vou ofender diretamente, eu também tenho como processar, mas senhor Flávio Augusto, a galerinha do MBL, essa galera que é galerinha do Brasil Paralelo. Tem galera do MBL que tá lançando um disco aí, cara. Não, mas o que eu quero falar é que todos aí criticaram o não são nem moradores do Chile, mas criticaram o plebiscito do Chile a mudar sua constituição, que é a constituição da época da ditadura de Pinochet. Teve o isso aqui do Brasil, cara. O que que os caras querem cheirar na constituição chilena? Os caras não sabem de porra nenhuma. Eu só quero falar que, cara, vocês se pudessem, vocês matavam pobre. É que vocês não podem. A única coisa que vocês não podem é matar pobre. Se pudessem, vocês matavam pobre. Pois é só isso. Vocês só estão respondendo. Peraí, João. O Flávio Augusto nunca mataria pobre, que ele precisa do pobre para escravizar. Essa parte a gente vai ter processado. Não, mas estão matando, cara, estão matando. Porque as leis que estão aprovando, as flexibilizações, eles estão terceirizando a morte dos pobres. Sim, claro. É aquela tirinha que saiu hoje do Paulo Guedes, né? Depois que vocês tudo morrer, a economia melhora. É isso aí, cara. Pois é, cara, grande piada de mau gosto. É difícil. É difícil, cara, às vezes com o Edson. Isso, meu. Difícil tu trampar na área da saúde, porque o que tem de liberal na área da saúde, vocês não têm ideia, cara. É bizarro. Máfia branca, né? A máfia branca é tristeza. E a galera que, desde pensar com idade, a gente tá pensando em ganhar dinheiro. E, tipo assim, o que tu faz? Cuida de gente, mas quer. Tu quer dinheiro, tão foda de gente, né, meu? É um bagulho que tem. O único médico que eu desejei frente a outros médicos. É isso aí. Foda, cara. Assim, é importante amar a arte e odiar os artistas até página 2. Até que você conheça os artistas. Começa odiando. Eu não vou comer ninguém! Não. Se você começar odiando, você não vai errar por. Assim, é preferível pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Na arte, pelo menos, você pode ver. Ah, lê as letras, vê a estética, ouve o troço, vê os encartes, acompanha os shows lá. Não fez nada questionável, tá beleza, sabe? É o caso do Unguá, é o caso do Pantera, é o caso do Slayer, é o caso... Mas se possível, não se... Se pelo possível, menos não, Zoom, não se pode... aproxima muito mais do que isso, que talvez você se arrependa. Não, mas tá tudo bem. Sabe? É tipo, eu acho que a arte ela transcende muitas coisas, assim. A arte, pelo menos, deveria transcender ideologias e qualquer outra coisa, que a arte é a ligação mais próxima que a gente tem com o metafísico, né, cara? A arte é um troço completamente subjetivo que faz a gente abandonar o nosso próprio mundo e embarcar em uma jornada ao desconhecido. Então, tipo, se limitar artisticamente é se limitar como ser humano. Nossa, isso ficou bonito pra caralho. Foi até o Revolução. Hoje eu ouvi o Revolução. Tô poético. Dizer, cara, depois dessa, eu vou realmente me esforçar pra o leque, vou tirar... Mas sério, não precisa do Revolução. Nós tínhamos comentado, né, mas assim, eu tô com Covid, eu tô isolado em casa, né, então assim, eu não tenho o que fazer, assim. Não tô podendo trabalhar, né, então... Mentira, Vini tá fazendo assim, altas festas do Covid, é foda. Ele fica curando ele com a agulha e agulhando os amigos. Né? Passa rolo em geral. Passa rolo em geral, você sabe. É foda. Mas assim, eu acho que muitas dessas coisas têm também um valor afetivo, como você falou aí, de ouvir Pantera quando criança. Eu até descrevi o meu caso com o Burzum na infância. E cara, o Burzum é uma banda que a primeira vez que eu ouvi, eu achei que fosse zoeira, de verdade, assim. Eu ouvi e falei, não, alguém deve estar me sacaneando, porque não faz sentido. Então, porque na época, assim, o Burzum foi a primeira banda de black metal que eu conheci junto com o Emperor. Só que, cara, o Emperor é super bem feito, né? Sim. Apesar da gravação dos dois primeiros discos serem bastante ruins... E o Emperor é complexo, teclado, né, tem clima, tem um monte de solo... Assim, eles tentam ser bem gravados. Cara, quando eu ouvi o Burzum, cara, parecia um rádio fora do ar e tal. Eu falei, não, isso aqui é zoeira. Isso aqui não tem sentido. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ouvir. Tinha uma parada meio hipnótica no negócio, assim. E foi um gosto meio adquirido. Eu não sei se foi gosto adquirido, porque desde a primeira vez já rolou um imã, assim, já rolou um troço. Porra, vou ouvir isso porque eu quero ouvir isso e porque eu não consigo parar de ouvir isso e eu não entendo o porquê. E assim, aí acabei me apaixonando pelo troço. Sei lá, cara. Muita gente foi assim. Pero é dos caras do Pros também, né? Ou não? É, não, mais ou menos. Tá, entendi. O Issan, o vocal, a guitarra do Emperor, ele é casado com a Ariel, que é irmã do Einar, que é o vocal e tecladista do Lepros. E eles eram banda do Issan de apoio. Do trampo solo dele, Aí, Mas no Emperor, pelo menos antigamente, 3 anos atrás, o Einar era o guitarrista, era o tecladista e backing vocal também. Ele tocou o Emperor também? Não sabia, não. É, o show do Emperor que eu fui era o Einar que tava. Você foi no show do Emperor? Caralho. Fui em dois. Eu ia esse ano, cara. Eu ia esse ano com o Lucas, né? Que é. Cara, é aqui do lado de casa. Cara. É foda. Paga lá também. É. Não, tem que ir, cara. É maravilhoso. E é foda, assim, tipo... Não, ainda mais que o Fausto não tá mais, aí eu ia mesmo. Eu falei, não, você sabe que o Fausto é casado com uma brasileira hoje em dia, né? O Fausto vive no Brasil aí. Eu conheci o Fausto pessoalmente na praia de Copacabana, bicho. Caraca, bicho. Assim. Um amigo meu me ligou e falou, aí, Bar de Fausto tá na praia de Copacabana com os caras do Grave Desecrator. Eu tava no trabalho, assim, cara, eu trabalhava em Botafogo, assim, eu falei, cara, eu vou lá, né? Eu morei 2 anos no Rio. Falei, cara, eu vou lá. Eu dei um toque no meu chefe. Falei, e aí? Preciso sair aqui rapidinho, já eu volto aí. Aí eu peguei a bicicleta do Itaú, fui até Copacabana, cheguei lá, tava o Bar de Fausto lá, cara. Eu falei, porra, será que falo com o cara ou não, né? Ó, você vê as ideias de imbecil. Eu já tinha quase 30 anos quando fiz dessa. Saí do meu trabalho pra encontrar com o homicida, confesso. Pra virar pro cara e falar, aí, meu... Sou fã pra caralho da sua banda, assim. Não, e é foda, né? Aí eu cheguei pra ele, mostrei minha tatuagem do Emperor pra ele. Ele ficou super feliz, assim. Tirou uma foto, falou que ia mandar pros caras. Aí tiramos uma foto junto e foi isso, assim. Voltei pro trabalho. Aí, na minha volta pro trabalho, eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, saca? Que merda, velho. Porque eu sou sempre o cara que fica pensando, vamos separar a arte do artista, né? E, porra, fui o primeiro a ser fanboy do cara lá, de graça. Então é foda, né? Foda, mas a banda que mudou a minha vida, sabe? O Emperor é a razão pela qual eu moro na Alemanha hoje em dia. Pô, eu vim pra Europa pela primeira vez porque eu queria ver o Emperor ao vivo. É uma banda, tipo, de todas as minhas bandas favoritas, era a única que eu não tinha visto ao vivo. Eu falei, não, vou ver os caras ao vivo. Aí eu vim pra cá de turista ver o show dos caras e acabei conhecendo alguns amigos meus que tinham se mudado pra cá e eu conheci eles do Brasil antes. Aí eu fiquei, meu, como vocês estão morando na Europa, sabe? Que pra mim era um troço inacreditável morar na Europa. Parecia o sonho mais distante do mundo, assim. E me apaixonei pelo lugar. Os caras falaram, meu, fiz isso, isso e isso. Eu voltei pro Brasil, fiz isso, isso e isso e tô aqui, saca? E tô aqui, já. Fez 2 anos, mês passado, e, porra, tô com a minha vida aqui, né? Até 2 anos atrás ainda dependia da minha mãe e hoje eu sou o cara não por ter encontrado o Bosch, mas por ter conseguido mudar. É. Não, tá foda, né? Mas é um troço doido. Mas... Foda. Mudou a minha vida, cara. Não tenho o que dizer. É um som que eu amo, sabe? Eu vou ouvir o In The Night Side Eclipse, eu vou chorar todas as vezes quando chegar na Inua Satana, porque, cara, aquilo mexe comigo. É um troço não racional. É o que eu disse da arte, cara. É a minha aproximação com o mundo metafísico. Uhum. Isso é um outro problema que eu gostaria de fazer, mas é porque eu não tenho ideia. Eu queria chamar alguém da área de psicologia, mas é o que acontece, cara? Porque tem uma coisa dentro do metal que eu assemelho um pouco com, talvez erroneamente assemelhado, mas assemelha um pouco com filme de horror, mas é a estética de coisa ruim, sabe? Tu diz aquela frase que a gente define o teu gosto musical. O cara que fica assistindo uma batida de... Alô! Vini? Pra deixar de ser otário. Tava falando mal de mim, é pra você deixar de ser otário. Não tava falando mal de ti. tá falando que tu tem aquele gosto que a gente define como alguém que gosta de assistir uma batida de carro. Não, mas aí que tá. Mas assistir uma batida de carro dá pra explicar mais do que você ouvir um... são ótimos. Mas, tipo, cara, você ouvir um som do Slayer, que eu sinto muito isso também, ou você ouvir um som do Emperor, esse In The Night é bem assim, que é a sensação de inferno. A sensação que você tá no inferno, e é muito gostoso. E eu fico, cara, que porra é essa? Tá ligado? E ao mesmo tempo você vê um filme, sei lá, um filme extremamente bad vibe, que, e eu fico achando, assim, bad vibe mais lindo, sabe? Tipo, a última vez que eu tive isso foi com um Sado. Salô. E tipo, mas é lindo ao mesmo tempo, a estética daquilo. Caralho, que porra é essa que eu tô sentindo, velho? Vai se fuder, sabe? Eu queria um dia. Acho que é melhor fazer terapia de ela. Vamos lá. Cada 20 anos, quando a programação de animes da TV está em perigo, surgem as reprises dos Cavaleiros do Zodíaco. Com seu roteiro tosco, são capazes de insultar a inteligência e com sua animação de baixa qualidade, eles podem ferir os olhos. Agora, 26 anos depois, homens de 30 anos de idade tomaram consciência e despertaram o sétimo senso do ridículo, e os Cavaleiros de Atena irão enfrentar seu pior inimigo, o bom senso. Chega de adorar uma série cheia de rombos no roteiro. Chega de idolatrar uma animação cagada que parece desenhada por uma criança de 7 anos. Chega de achar que Masami Kurumada, o homem que tem alergia à anatomia e desenha com um carimbo, é o mestre. Enfim, chega de sentimentalismo, o podcast que te ensina a odiar. Odeie, vamos, odeie, você tem que odiar, odeie! De sentimentalismo. Quartas no superamiches.com. A gente acabou não fazendo muita discussão de insistiu em falar mais das coisas que marcaram a gente lá atrás e não das coisas novas, né? Tipo, mas sei lá, agora já foi. Tipo, eu tento não... Tipo, eu não vou deixar de gostar do bagulho que eu já gostei um dia, não tem como. Mas eu tento, tipo, ah não, agora, pô, o Fio Anselmo... É que agora não dá mesmo, né? Mas, que nem, antes do Vinipom morrer, eles estavam querendo fazer... Eles, né, anos, né? Negócio da reunião, faz, sei o que, ó. Vamos dizer que eles lançassem um disco novo, mesmo sem o Jimmy Bang. Cara, eu ia ouvir. Ah, eu ia ouvir com certeza. Ah, provavelmente ouvi, pra falar eu mal. Provavelmente pra falar mal, né? Também. Não ia ficar bom, né? Mundo ia ouvir. Importante falar que não ia ficar bom mesmo. Exato. Ah, é. Assim, independente do gosto de que seja, assim, eu mencionei já que faz 20 anos que eu não escuto Pantera por baixo. Mas, cara, esse seria um dos discos mais relevantes do metal nos últimos, sei lá, 30 anos, assim. Puta, aí eu discordo, eu acho que hoje já não seria, seria só um bagulho meio triste, cara, tá ligado? Ainda seria, rolaram uns boatos, assim, a gente começou falando de Slayer, eu acho que seria os dois, falando de Pantera, tem uns boatos aí de que o Slayer vai continuar sem ser o Slayer, mas com o Phil Anselmo no vocal, e aí? Vai ser relevante, cara, independente do que eles tocaram, saca? Não, eu acho que não vai dar. Eu acho que isso aí vai ser triste. É diferente de um retorno do Pantera. É tipo esse AC/DC com o Axl Rose no vocal, tá ligado? Tipo, não, cara. Não. Pois não, mas é que tá, Matuso, mas você sabe que esse AC/DC com o Axl Rose no vocal pro nicho de fãs ainda grandes do AC/DC deu certo pra caralho, né? Pode, então, não deu, cara. Não, assim, deu certo, cara. As pessoas elogiam pra caralho, velho. Bicho, é o seguinte, eu, sei lá, faz alguns anos já que eu não acompanho os lançamentos recentes do AC/DC. Eu até comprei os discos. Eu acho que eu comprei lá, como é que chamava o último lá que eu lançava? Black Ice? O Riders. Não, o que veio depois. Não, tem outro do Black Ice. Riders Rock, meu Deus. Alguma coisa rock, que era uma capa holográfica, assim. Eu peguei o Black Ice, peguei o outro e não ouvi, cara. Mas é porque eu já não, o Black Ice é bom, mas esse outro é bom. Não, mas é o lance é o seguinte, eu já tinha... Rocker Burst. Rocker Burst, isso aí. Isso. É um que é uma capa, parece um muro, assim, umas pedras. Nossa, ele é horroroso. Ele é horroroso. Eu não ouvi, não ouvi. Mas assim, eu comprei, saca? Pô, mas aí daí é eu porque, não falei. Não, mas é porque eu já tinha tudo da AC/DC. É aquele lance, cara, banda que eu amei na minha vida inteira e sempre tive a coleção, vou continuar atualizando a coleção. Eventualmente eu vendi minha coleção inteira pra mudar pra Europa, mas tudo bem. Não, mas o lance é o seguinte, cara. Agora tem que comprar tudo de novo. Se saísse um disco com o Axl Rose, eu iria ouvir. Sabe? Tipo, com o Brian Johnson eu já não ouvia mais porque eu já sabia o que que era. Agora, se saiam com o Axl Rose, eu vou parar e vou ouvir. E eventualmente eu ia me surpreender, saca? Eu acho que é o mesmo caso se sair um disco do Slayer com o Phil Anselmo no vocal. Eu já vou ficar puto, porque eu já acho o Slayer um lixo desde o Divine Intervention pra cá. Eu já acho o Phil Anselmo um merda completo desde o Nola pra cá. Mas eu iria ouvir, cara. E eventualmente, e assim, quem ouve tá disposto a gostar, né? Eu pelo menos ouviria disposto a gostar. Eu ouviria querendo falar mal e talvez me surpreendesse. Mas exato. É a mesma coisa. Mas o que eu penso um pouco é... Eu acho que isso do Slayer ia ser um pouco chicken foot. Ia ser assim, ia ter algum murmurinho na mídia especializada, porque a mídia vai tentar... E a mídia especializada, não tô falando podcast não, tá, galera? Eu tô falando essas revistas. Mídia. É, e tipo, ia ter um murmurinho nisso, mas depois ia morrer no caminho, tá ligado? Sim. Ah, que nem, sei lá, o Challenge Democracy, tá ligado? Sim. Tipo, que tem músicas boas, tá? Só pra avisar. O Challenge não tem músicas boas. Eu nem ouvi. Mas e aí? Cara, a gente tá falando de bandas com gente execrável, mas e o lado oposto? Assim, não deixando a discussão morrer. E o Dead Kennedys, bicho? O Dead Kennedys foi... Assim, banda que amo também, saca? Sim. Amo o Dead Kennedys. Jamais vou perdoar o East Bay Ray por ter cagado no pau da forma que cagou com a relação do turnê no Brasil, cara. Então, e o pior que ele... O Dead Kennedys? Não vou, cara. Eu amo o Dead Kennedys. Mas o Dead Kennedys já é, antes dessa treta, já era meio que um conceito que, tipo, puta, o Dead Kennedys sem o Gelo Biafra já não tem. Mas é que tá, mas o Dead Kennedys é uma coisa interessante. Nem passa pela minha cabeça parar de ouvir Dead Kennedys, tá ligado? Não passa. Não passa, mas ouvir, tipo, de meios legais até. Eu quero, se eu puder, eu dou dinheiro pra eles, foda-se. Claro, eu também. Mas ao mesmo tempo, eles foram uns putas covardes, né, cara? E uns covardes sem sentido algum, porque não tinha motivo pra eles ficarem com medo daquilo. É, não, e eu tento. Não foi nem o lance de ficar com medo, foi o lance de querer... Ai, desculpa, a gente não sabe sobre a política do lugar. Meu, como não sabe? Vocês estão há 30 anos, 40 anos de banda... tocando, falando sobre isso, denunciando isso, e agora vocês vão dar pra trás? Eu me senti traído, assim. Sabe o que eu senti, Alex? Eu senti muita vibe, eu não sei se você gosta e acompanha, mas eu senti muita vibe do Garotos Podres um tempo atrás. Eu ia perguntar sobre o Garotos Podres agora. É porque parece muito mais que, tipo, tem um cara lá que é o cabeça do negócio, que é o que escreve as letras, edita e ideologia. E o resto tá seguindo, mas tá seguindo de um modo completamente ignorante, o que é horrível. Então, é exatamente isso, tá ligado? Tipo, o mal é o Gelo Biafra do Garotos Podres. Cara, eu não acompanhei nada do Garotos Podres sem o mal, mas assim, a banda solo do mal lá, o Satânico Dr. Mal, fui no show deles no CCSP, inclusive, foi do caralho. É uma continuação. É uma continuação do Garotos Podres, né? Como ele se fosse. Cara, ele posiciona de uma maneira dia, que eu admiro muito, assim. Sim. Hoje em dia, o Mal, que agora voltou, né? O Mal considera o álbum do Dr. Mal como, tipo, um álbum do Garotos Podres que não é. Sim. Ele fala, cara, é um álbum do... Se o Garotos Podres existisse naquela época, seria um álbum, seria exatamente esse álbum, tá ligado? Sim. Eu tenho uma coisa muito idiota pra falar, mas eu já contei aqui no podcast, essa época do mal com o Dr. Satânico lá, eu me incomodava muito, porque o jeito que ele se vestiu, aquela luvazinha de... Ah, cara, eu achava horroroso aquilo. Aí me incomodava tanto que eu não fui atrás. Era esse ponto. É bobo, mas tudo bem, não tira o negócio. Mas é bobo mesmo. Aquela fantasiazinha é boba mesmo. Mas, pô, eu amo o Mal, cara. É, o Mal é uma grande figura do underground nacional. Assim, o Fabão do Olho Seco é outro que se revelou reaça aí recentemente também. Cara, Teve. Faz o menor sentido, cara. E ele se revelou, tipo, do pior jeito possível. Que, cara, tipo... não é pra ser um pano, né? Mas uma coisa é você se revelar a reaça, tipo... Falando algum dessas falácias idiotas aí de liberalzinho, coisa assim. Não, o maluco tá lá defendendo religião, velho. Pô, você tá de sacanagem com a minha cara. Defendendo religião e defendendo terroristazinho católico, tá ligado? Tipo, você tá de sacanagem com a minha cara, bicho. Caralho, não é possível. Pois é, né? É triste. Mas continua o Mano Olho Seco. Pois é. É, o Rodolfo, puta. Eu acho o Rodolfo pelo menos sincero, cara. Não voltaram? Não, eles não voltaram, eles fizeram amizade. Assim, o Digão, babaca total também, foi falar um monte de merda. E aí eu achei muito louco. Um moleque, né? Eu achei muito louco que a galera foi criticar o Raimundos pelos papos de reaça do Digão, e aí o Canice virou e falou, cara, não tem nada a ver com isso não, meu. Ah, pelo contrário, eu tô aqui pelo lado certo. O Canice é o único cara que vale naquela porra. É. Não, mas tem uma coisa importante, cara, entre o Digão e o Rodolfo, eu acho que pelo menos o Rodolfo foi sincero ali nas coisas, sabe? Tipo, bicho, eu sou evangélico conservador, o Digão fica lá com aquela pegada... Assim, ele não tá muito longe do pensamento do Rodolfo, não, cara. Aí só explica assim. Isso aqui não me representa, eu tô saindo fora. Papo isentão aí não dá certo, não. Pô, ficou massa. Aí eu tinha uma ideia na minha cabeça de no final perguntar a galera gente boa, mas eu vou fazer isso. Vamos fazer um programa só disso, acho mais legal. A gente fala, gente boa? A galera que é gente boa. A galera que tem as bandas e a gente boa. Tanta galera que toca música que a gente odeia e a gente boa, tanta galera que a gente boa e tem as músicas que a gente gosta. Não entendi. Eu entendi. Tipo esse podcast, só que ao contrário. Tá, nas indicações, então, eu vou tentar indicar um troço assim. Tá bem. Sou já. Showzaço. E Alex, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei muito tempo pensando sobre o que eu colocava de trilha sonora nesse podcast, porque eu achava que ficaria meio insensato eu colocar as bandas que a gente tá falando mal. Ah, boa. Posso colocar o Daylight? Pode, cara, pode. Se você quiser aí. Pagando direito autoral, pode, tá suave. Tá, vou comprar tudo de vocês então, tá bem? Não, não precisa pagar nada não, cara. Não, quando eu falei pode, você já entendeu como que eu ia arranjar. Só fique à vontade. Coloque a música que você quiser aí. Inclusive, um abraço pro Paolo. Um abraço. Um beijo. Que jamais irá ouvir esse podcast. Assim como ele jamais fará qualquer coisa na vida que não seja comprar disco. Que música triste. Então vamos para os encerramentos. Alex, você sabe como é agora, então, as indicações e tal, e você, a música de encerramento, tu escolhe também, né? Boa. Então, você vai ser o último a ser chamado. Vou começar aqui pelo brother Matuzinha. Show. Hoje eu tenho aqui pra indicar, cara, indicação aqui do momento, é um filme de animação que estreou na Netflix recentemente. Eu também que tá todo mundo falando dele, não sei se todo mundo ou só a minha bolha no Twitter, mas é aquele Caminho da Lua, não sei como é que tá, não sei como é que é em inglês, mas estreou na Netflix essa semana, eu acho. Cara, é uma animação com, tipo, os personagens chineses, e tem uma deusa da China e tal, e eu não quero dar muito spoiler, mas assim, é basicamente uma animação sobre luto pra criança, tá ligado? Mas mesmo assim não é um filme infantil, tipo, dá pra você assistir legal, assim, eu gosto muito de animação, dá pra você assistir legal, assim. Dá pra ver pelas músicas que tu escuta, que tu gosta de uma animação mesmo. O quê? Dá pra ver pelas músicas tu escuta que tu gosta de animação? É, animação pra mim só desenho. Animação lá em cima. Isso. Não, é o filme é bem legal, cara. Tipo, é um filme bem delicado, trata de luto, no caso da menina, personagem principal, bem, de uma maneira bem, bem legal, assim. E é legal. Vejam Caminho da Lua, Netflix. É bem legal. Boa. E você, Vinizinho? Ah, mas é só, como eu falei de luz, que é triste, tá? É, filme, é legal, mas é de chorar. É filme de chorar. É, você tá foda. Eu não vou ver, eu sou contra filme de chorar. Porque acontece que eu choro e eu não estou afim de chorar. Foda. Assistido, então eu vou, né? Vou assistir e vou chorar. É, que eu vou indicar, então. Vamos lá, então. Como eu tô quarentenado em casa sem poder sair, eu tenho que distrair a minha cabeça com o máximo de coisas possível. Né? Então, por sinal, você tá gravando esse podcast de máscara, né, Vini? Você foi responsável e não vai passar pra gente, né? É? Eu nunca lembro dessas paradas, cara. Eu nunca tô ligado às coisas. É, eu vou indicar, então, um anime, né? Porque já falou de animação, então a gente vai falar de animação japonesa também, que é a mesma coisa, né? Só que melhor. Pra criança. É tudo pra criança. É, que é uma animação chamada Fire Force, que é um desses de só que são bombeiros, tá ligado? Cara, eu já vi esse, tipo, uns clipes desse anime e eu fiquei muito tipo, caralho, anime de bombeiros, os caras foram longe demais, cara. É muito doido. Não, é muito doido, porque assim, eles misturam. Cara, é uma mistureba de como se fizeram, cara. Só pra te dar uma ideia, eles são bombeiros. Mas ao mesmo tempo que eles são bombeiros, eles são, tipo assim, são uma organização do Estado. E ao mesmo tempo que eles são organização do Estado, eles são misturados à igreja. Porque sim, eles lutam contra o monstro. Tem umas freiras doidas, eles lutam contra um monstro, que tipo umas pessoas entram em combustão instantânea e viram uns demônios. Então, tipo, é um negócio muito doido. Tem um cara, ele usa uma espada, tipo, ele tá que nem um samurai e fica dizendo que ele é um cavaleiro. Tipo, é uma mistureba de conceitos, assim, tipo, tem um cara, um mecânico lá, que o nome dele é Vulcano, tipo, sabe, é pirônia, banda. Comigo pirônia, assim, é bem loucão, assim, bem doido. Eu achei maneiro, porque é um monte de referência pra dar uma descida. Uma das minhas indicações vai ser o Fire Force. É, deixa eu ver, a minha outra indicação, cara, eu tendo saiu, eu me comprei de presente de aniversário o último livro que saiu da série Crônicas Sacrificas de Bernard Cornwell, que é o Espada dos Reis, que é o 12º livro dessa porra. E eu invejo lendo muito quem tem paciência de ler tudo da Crônica Saxônica, cara. Mas é muito fácil de ler, apesar dos livros serem grossos, assim, cara. Você começa a ler e você não para mais. Exato, eu tenho probleminha. Eu mandei um recado pro meu amigo Ed, também conheço como Godoc, eles assim, já passei da 100ª página também. Então, assim, fica essa dica pesada aí, um anime, um livro, e vou indicar a pastinha, porque aqui a gente faz indicações, não só indicação cultural, mas no outro programa eu indiquei aquele salgadinho, né? Então vou indicar a paçoquinha pra vocês, mas não a muito seca, viu? Que a muito seca ela esfarelenta, e no início do programa isso comigo, eu fui abrir uma paçoquinha aqui. Aí o paçoca, cagou tudo meu chão. Tá tudo cheio de paçoquinha. Paçoca amor é seca e a paçoquita é mais gordurosa. Então. É assim, eu só sou a favor. Não, cara, paçoca amor é gordurosinha, cara. Que isso? Não, vocês estão indicando é paçoca, vocês vão ser obrigados a fazer um loteamento de paçoca, chegar aqui em Bremen. Porque tá foda. Tem black metal, mas não tem paçoca. Que adianta. Cara, meu primo alemão, ele levou de. Ele passou um tempo lá em casa quando eu morava em Niterói ainda. Aí ele levou na mala Guaraná Antártica, xarope de Guaraná, paçoca e iogurte de coco. Quando eu for para Amsterdã visitar meu irmão, eu me comprometo a levar um paçoca e pegar um trem de 4 horas para Bremen para te levar a paçoca. Boa. Eu lembro. Que tem um, eu não sei se o Alex conhece, mas ainda fica essa dica de casal também do YouTube, que é o Alemando, que é um casal, sim, claro, de portugueses que mora em Berlim. Rodrigo. Isso. E teve, um vídeo deles que eles estavam falando, eles são aqui de Porto Alegre e tal, e eles estavam falando de coisas que eles sentiam saudades, né? E uma hora eles falaram de pastelina, cara. E pastelina, nossa, é um rolê que é muito daqui. É muito. E é muito bom, total. Bicho. É. E, pai, eu fico imaginando que o meu problema de morar ia ser esse, cara. Tipo, eu não ia poder ir no mercado comprar uma pastelina, uma paçoquinha, tá ligado? Pra tomar um refri pois junto, tomar um guaranazinho. É, não. Mas, tem outras coisas que acha aqui, assim. A Madrugada Roxa eu achei aqui, achei maravilhoso, né? Que a exportação sempre é Asparão de Cotegipe, que eu acho horrível. Uhum. Mas Madrugada Roxa é roots, assim. Pra eu exercer, cara, meu coloradismo matinal aqui. Eu vou ser sincero pra vocês. Nesse momento, vocês estão falando outra língua pra mim. Não. É, você tá entendendo, Maduro? Só pra saber. Não, o pior é que eu não sei porquê, mas o pior é que eu entendi. Ah, cara, que merda. Eu tô sozinho, então. Então fica aí a dica. Um do YouTube, que é o Alemanizando, e que a galera fala umas palmaças da Alemanha, dá umas dicas cultural pra galera que pegou. Eu escrevi várias dicas, eu acho que vai ser uma só. O Fire Force e o que mais que eu falei? É o livro do Bernard Cornell, Paçoquinha, tá aí, minhas dicas. Tá bem. Então, eu ia indicar só um filme, agora eu vou indicar um filme e uma comida, então, quero que se foda. É, o filme que eu indicar, como eu falei, eu fiz as outras indicações, mas... É, de qualidade que eu sei que são boas no programa, e agora eu vou indicar o filme que eu vi essa semana de found footage, nessa minha jornada em assistir todos os filmes de found footage já feitos pelo ser humano, e esse filme é bem bom, na verdade, que é Já achados, é verdade, eles não foram feitos, eles foram achados, mas é o Afflicted, de 2013, que é a história de dois amigos que vão viajar, e um vampirão? Amigo... Isso, você já deu spoiler. Boa, moleque. É demais esse filme, cara. Esse filme é bom pra caralho. É bom pra caralho. Na moral. Com esse filme eu vou fazer então um complemento da Paçoquita, que é uma coisa que tem vassouras na época de Páscoa, ou seja, a gente tá longe disso. Mas eu não sei se você já... Você não vai conseguir achar. É, mas nem eu vou conseguir achar. Se virem aí e comprem farofa de paçoca, que é bom pra caralho. Vai tomar no cu. Não é só pegar uma farofa, uma paçoca e esfarelar toda? Não, porque eu acho que eles torram... Eu acho que eles torram mais uma vez, tá ligado? Ah. Pô, bicho, é bom demais. Em Vassouras tinha um carrinho que vendia na época de Páscoa. Ele abria o porta-malas, estava cheio de farofa de paçoca, a gente comprava. É isso aí. Era bom. Era bom. Show demais. Então, Vassouras na cidade no Rio? É, interior do Rio. Conservatória de Vassouras ou de Valença? Sempre. Conservatória é mais próximo de Valença, mas já se emancipou já. Ah, tá. Já se emancipou. Perdão. Só locais horríveis ali, pode ter certeza disso. Capital da Seresta, onde uma vez eu fui comprar um pastel, a mulher falou que era pizza frita. E ficou perto de eu chamar de pastel. É, não, era aquele pastel chinês? Que não fica com bolinha? Pizza, era o pastel de pizza. Mas não era aquele pastel que as pessoas chamam de pastel de vento, né? Era aquele pastel em formato de D, assim. É, aí é não. Era um pastel normal. Chamava de pizza frita só por gourmetização. Entendi. Da capital seresteira nacional. Entendi. Não, em Vassouras, o pastel que não é o pastel comum que a gente está acostumado com o pastel de feira, aquele pastel que parece um D, ele é pizza frita, mano. É, cara, então, primeiramente, eu quero agradecer ao brother Alex aí por ter colado. Alex, vou te passar. Foi mal. Não, tamo junto. Eu vou te chamar pra fazer as indicações da música final e outros trabalhos que você tiver aí pra divulgar, pra a gente mandar os links todos aí no post aí pra galera. Tá certo, cara. A vontade, a casa é sua. É, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É, foi muito massa participar aqui e falar sobre coisas que eu gosto de falar, né? Falar de rock, de metal é sempre bom, e ainda mais quando o assunto é controverso. E é foda, né, cara? É meio triste, assim, terminar. Mas, como eu disse ali anteriormente, já dei um spoiler, eu vou fazer indicações politicamente alinhadas comigo. Então, não vou ficar passando pano pra gente otária, não. A primeira banda que eu queria indicar, na verdade, é um disco, né? O disco No Down for Men, da banda Feminazgo. É uma banda americana formada por duas pessoas. É, o nome é muito bom. É, é uma vocalista e a outra pessoa, e a outra mulher da banda, a pessoa lá, ela faz todos os outros instrumentos, assim. Então é tipo uma two-man band, uma canta e a outra toca todos os outros instrumentos. É, é um disco meio atmospheric black metal, assim. Eu acho o vocal particularmente muito bom, assim. É, é meio lo-fizão, assim, não é grande coisa, mas... Pô, o logo é muito o maneiro, black, hein? O black metal já não é grande coisa desde 94, né? É, eu queria indicar um filme também, que é o filme O Botão de Nácar. Eu passei esse filme para os estudantes aqui da faculdade da Universidade de Bremen. É um filme chileno, já que a gente estava falando sobre a ditadura no Chile. Ele faz parte de uma trilogia do Patrício Guzmán. Também, eu acho que ele tem mais outros dois filmes nessa trilogia. Eu esqueci o nome dos filmes. É Nostalgia pela Luz. E o outro chama, se eu não me engano, A Cordilheira dos Sonhos, alguma coisa assim. Ele é o mesmo cara que fez o documentário sobre o Salvador Allende, a Batalha do Chile. Enfim, é um cara que fala sobre a ditadura chilena de uma maneira muito absurda. Esse filme ele não tá no Netflix, não tá em nada. Só que, cara, eu, como eu tive que apresentar ele pros alunos e as aulas foram via Zoom, eu hospedei ele no meu canal do YouTube. Eu vou jogar o link aí, vocês podem jogar. Que foda! E ele tá oculto, né? Porque senão é perigoso vazar essa parada. Mas tem o filme inteiro lá. Aí pode assistir. Foda, tem foda. Em inglês. Foda ele. Demais. E... cara, e pra música final, eu queria escolher uma banda de anarco black metal portuguesa. Que talvez seja a maior banda portuguesa de black metal de todos os tempos, ainda que o Moonspell tenha esses créditos. Que é o Filho Inigrante, o Infernalium, uma música chamada Moira. E, cara, se vocês tiverem tempo, vão atrás de entrevistas com o Filho Inigrante, o Infernalium. Eu acho que o Bela Tausa, o vocalista e guitarrista dessa banda, é o cara mais bem posicionado, mais bem esclarecido e o mais fino, suprassumo da blasfêmia e da anarquia e da política pelo lado que tem que ser. Assim. E é isso aí. Maneiro pra caralho. E black metal da primeira geração. Porra, que foda, foda. É. Pra quem gosta do Dark Throne novo e do Bathory e do Celtic Frost, é uma grande pedida, o filho. Eu ouvi o início do riff aqui, lembra mesmo o negócio. É foda, foda demais. Galera, um beijo pra vocês que estão, tá subindo aí. E é nóis pra caralho, até a próxima. A música do final, a música do final. Ele acabou de é falar. É o Moira do Philly. Ah, ok. Segui a indicação. Desculpa. É a indicação também, ouve o de Philly. Pela Trick Pancoide aqui, pode quanto feito. Valeu. Tem que falar rápido, senão tá subindo a música, cara.